dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros, estou aqui com... Thiago Alves. Eu. Sempre ela. E... o Rafael. Estamos aqui para falar sobre o estúdio Politeama. Eu sabia que ia ter um E. Vai ter um E. Eu pensei que você ia fazer coração pro gravador também. Aí, faz. Ah, beleza. Falar um pouco sobre o projeto do estúdio Politeama. Falar um pouco sobre cinema. Sobre web cinema. Pode colocar assim? Pode colocar. Não vai, mesmo. E não vai ter recado. A gente vai pra vinhetinha e já volta. A gravar. Um sobre um quinta. Se você já foi em um set de filmagem, provavelmente já viu uma claquete. Mas você sabe para que ela serve? A claquete também é chamada de clapperboard ou slate, e tem duas funções. Sincronizar o áudio com o vídeo e nos dizer qual é a cena e o take. Começando pela sincronização, na maioria das gravações profissionais, o áudio é gravado separadamente do vídeo, e depois tudo é sincronizado na edição. Infelizmente, isso pode ser um pouco complicado, e para facilitar esse trabalho, se usa a claquete. Você já deve ter visto que quando se fecha a claquete, faz um barulho, e isso nos ajuda a sincronizar. Esse barulho vai servir como um ponto de referência, porque na edição eu vou saber que quando as duas partes da claquete fecharem, é ali que eu vou ter que colocar o áudio que o microfone gravou. Rafael, conta um pouquinho pra gente. A gente já tava conversando antes aqui, antes da nossa querida pessoa vir atrasada, meia hora, porque ela estava lendo Coração Valente, sei lá, coisa do tipo. Não estava. Bom, partiu. Rafael, conta um pouco pra gente o que é o Estúdio Politeama, ou melhor, como começou o Estúdio Politeama? O Estúdio Politeama começou de uma necessidade que nós identificamos, que é um espaço amplo, né, para geração de conteúdo, tanto para cinema, como para TV, como para web. Aí tu tem uma vasta história cinematográfica, né? Tu é conhecida no mundo, inclusive, como um local de produção de cinema. E nós não temos aqui uma indústria cinematográfica estabelecida. Nós temos algumas pessoas que fazem cinema continuamente. A mesma coisa com TV. Nós temos história de TV aqui em Itu e nossas TVs estão ainda embrionadas. Estão surgindo novamente aí com a ITV, que estão fazendo um belo trabalho e tal. Estão crescendo aí. Só que há uma necessidade corrente da produção para a web. É, gente que tem vontade de produzir, tem conhecimento, tem desenvoltura, mas não necessariamente tem uma câmera, tem um microfone, tem um local silencioso, ou às vezes não tem muito ferramental mesmo, a parte de infraestrutura. A estrutura para poder produzir seu vídeo, produzir seu conteúdo, e que as pessoas não têm. Exato, exato. É difícil obter. Então a gente entrou para suprir essa necessidade. No desenvolvimento do espaço, isso eu estou falando no projeto, no computador, falei, bom, preciso de um espaço de pelo menos 200 metros quadrados, e fui fazendo a parte de engenharia da coisa. Aí chegou um momento onde eu falei, tá, mas e quando não tiver nada? Né? Quando os produtores de conteúdo estiverem gerando conteúdo, e quando as TVs estiverem editando os vídeos, enfim, o que mais eu posso devolver para a cidade? O que mais eu posso envolver a comunidade? Aí entra a questão do espaço de workshop, que é algo que ainda não está bem formatado, porque ele não pode ter um formato. Então eu vou trazer alguém para falar de roteiro, de roteirização, ou de pauta de vlog, pauta de podcast, por exemplo. Correto. Nossa, eu vou estar nesse de pauta de podcast com certeza. Sim, tô lá. Pode colocar meu nome ali que tô ali. Então, como que isso daí pode ser feito? Precisa ter um espaço na cidade, precisa ter um endereço onde as pessoas falam, pô, eu sei que aqui eu vou ter esse conteúdo, eu vou ter esse material. Então, esse espaço também existe para suprir essa necessidade. Eu só gostaria de abordar um pouquinho de roteiro, né? Porque a gente tem a noção de que roteiro é algo que está escrito em pedra, assim, sabe? Se está no roteiro... Não é bem assim. Todo mundo tem que contribuir. Cinema hoje, eu vejo, tá? Eu posso estar errado, mas eu vejo que cinema é hoje um trabalho colaborativo. Então, eu como ator... trago uma característica para o personagem. O diretor, como diretor, traz uma outra característica para aquela história. O roteirista traz uma ideia bacana para um plot twist. E isso tudo vai formando o cinema. Essas pequenas peças vão contribuindo para a história se formar. Exatamente. Ela tem um tronco principal, só que ela tem alguns pedaços que podem ser preenchidos por características particulares de cada... Exatamente, coisa. Exatamente. O ator, como você falou, o diretor, outra pessoa, um colaborador que seja. Parece que não, mas as colaborações mais importantes vêm de lugares que nós menos esperamos. Num dos filmes que nós fizemos, inclusive o filme que passou no Cinefest em Botorantim, o A Única Noite, a vizinha da casa deu uma contribuição... fenomenal. E ela não estava envolvida no filme. Uhum. E se não fosse ela gritar lá de dentro da casa dela, a gente nunca ia perceber que tinha uma luz acesa lá. E essa luz estava estragando a imagem. A gente nem sabia por quê. Não. Aí ela fala, deu um grito, fez todo mundo olhar para lá. A gente bateu lá, moça, pode desligar aquela luz? Pronto. O filme ganhou, assim, um monte de take que a gente tinha perdido. Então, as colaborações vêm de onde a gente menos espera. Caramba! Menos espera. Você tem que estar aberto a essas colaborações. E você tem que também saber filtrar. É onde entra os dois lados da moeda. Você tem que saber receber, tem que saber devolver. Então, às vezes, eu dou uma colaboração que não agregou para a visão do diretor, o diretor vai falar para mim, não gostei. E eu vou ter que entender que ele não gostou e vamos para frente. Entendeu? Porque a fita do cinema, ela só roda para frente. Os frames só rodam para frente. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante para a gente nesse bloco. Né? Sim, até a ideia você fala, tipo, de saber, digamos assim, entre aspas, rejeitar certas coisas... É porque senão vira uma samba do crioulo doido. Perfeito. A história vira aquela feijoada que você não sabe. Começa com um casal romântico e daqui a pouco tá o Vingadores. É. Pô, ué, e o casal romântico tava no meio. Ali, perto. Sim. Do Homem de Ferro. Ué. É, um conceito muito sério do que é pano de fundo, o que é história, o que é história principal, quais são as ramificações. E isso, se você não tiver alguém por trás que eventualmente... vai ter que dizer não. Sim, alguém que coloca aqui, ó. Não, aqui, ó. Desculpa, essa ideia não dá. Desculpa, essa ideia vai ser considerada. Pega. Sim. E o cara ainda assim tem que pensar, porque é um produto, ele tá produzindo alguma coisa ali pra ter um fluxo. A história tem que ter um fluxo, o filme tem que ter um fluxo, como você falou, o frame vai pra frente. Vai pra frente. Ele não pode ficar travado, nenhuma ideia também pode ficar travada. Sim. Saber. Também pode reaproveitar a ideia que não usa num, você guarda e pode usar no próximo. Sim, né? Com certeza, e isso acontece também todas as vezes. Não há uma vez em que, não há uma coisa que eu gere hoje que não tenha influências passadas. Das coisas que eu gerei no passado. Nada. Tô fazendo o vlog do estúdio, né? Na verdade, é os vídeos do estúdio. Todos esses vídeos, eles têm absorvido ideias dos filmes que eu fiz no passado, tanto dos documentários quanto dos ficcionais. Os dos ficcionais, eles vêm o quê? Eles vêm, às vezes, a iluminação que eu usei. Ah, quero uma iluminação de 3 pontos, quero uma iluminação que me separa totalmente do fundo, quero agora chapar a minha presença dentro daquele local, e tudo isso com iluminação. E dos documentários está vindo informações do tipo, por que que esse personagem é carismático? Eu tenho o documentário do Sr. Celestino Cremasco, que é o homem por trás da cortina. Ele tem um senhor de 87 anos, que é, assim, muito carismático. Você olha pra ele, você tá apaixonado. É muito... Todas as meninas, sem exceção. Ele apareceu na tela, sucesso. Então, o que esse homem tem? O que essa pessoa tem? O que eu posso absorver disso daí pra colocar nos vídeos do estúdio? Então, não há nada que eu faça hoje que não tenha influência do que eu fiz no passado. Inclusive, influências de coisas que eu nem fiz, não foi eu que fiz, que eu peguei de outras pessoas. O que apareceu no Vingadores que eu achei legal? O que apareceu no David Fincher, sim, que eu achei útil? Sei lá, 1, 2 frames aí que pega o David. Essa foi uma piada. Essa foi uma piada. Tudo bem. Essa foi uma piada. Tudo bem. No Sharknado, então. Né? No Sharknado? Porra, aquele negócio lá com... Meu, vou colocar no próximo vídeo o Sharknado aí. Bom, ele passando atrás, assim, eu falando aqui, ele passando lá atrás, assim, ó. Eu pago pra você fazer isso. Boa, eu pago muito pra você fazer isso. Por que não, cara? É isso que eu falo. Apaixonados pelo filme aqui. Que é muito massa. Ele é um filme completo, tem de tudo. Tem de tudo, inclusive. Tem serra elétrica, aí o cara pula dentro. Não, o cara pula dentro do tubarão e sai vivo ainda. É uma coisa que eu tava vendo, voltou só um pouquinho lá atrás, sobre o problema da palavra rejeição. As pessoas ouvem rejeição, ou tipo, rejeitar a ideia, pensam, não, minha ideia foi pro lixo, nunca mais é usado. Não é isso. Não, entendeu? Não é isso. Que é o negócio, ela vai ficar, digamos, numa reserva. Sim. Do mundo, o mundo fala isso. É, às vezes não é a hora de usar ela. Sim. Né? E o ego das pessoas, ele precisa ser massageado, mas ele não pode ser nutrido. Isso é importante. Se eu ia falar Fernanda, ainda bem. Bem que eu não falei. Isso é influência, cara. Isso é magia, velho. Dança, né? Dança. Ah, suponha, por exemplo, que ela traz uma ideia. É, a ideia não é de todo ruim, tem só um pedacinho dela que é boa. Gostaria que esse programa tivesse uma vinheta com música. Vamos supor que essa é a ideia dela. Mas música não cabe dentro desse episódio. Esse é como diretor, eu sei que não cabe. Mas vinheta é importante. Então eu vou lá e falo, olha, a ideia da vinheta eu achei legal. Mas o que você pensou de música? Então eu não vou nutrir o ego dela. Eu vou só dar uma massageada. E isso daí não é maldade. Não faz isso para ser uma pessoa ruim ou manipular as pessoas. Não é esse o objetivo. O que eu quero é que ela continue dando ideias. Porque se eu cortar as ideias dela, falar, você não sabe lá, você não sabe. Não. Pronto, eu perco toda essa riqueza de conteúdo, toda essa quantidade de informação que ela pode me trazer e vai agregar no meu conteúdo, entendeu? Uhum. Então, grandes diretores de Hollywood têm feito esse processo hoje. As reuniões, os ensaios de mesa, né, que a gente fala no teatro, tem muito. Ensaio de mesa, sim. Tem até roteirista hoje em dia. Nossa. Porque o que o roteirista pode fazer com a história que vai encaixar melhor com aquele ator? Que aquele ator faz bem. Faz bem, sim. Entendeu? Aí eles vão lá, mudam, fazem uma pequena modificação no roteiro e transformam aquele roteiro. Eu acho que tem isso daí no Porta dos Fundos, que eu vejo bastante, que eles têm o making of. Uhum. Você vê no making of, eles tipo, acrescentam umas coisas que não tem no roteiro. Tipo, aí você vê isso daí e fica bem melhor. Sim, se não sim. tivesse isso, igual no do horóscopo, do signo, que a menina tinha que nascer o filho agora porque ele ia nascer de Libra e não Libra, ia ser escorpião. Se demorasse muito, ia ser escorpião. Aí o cara não tinha nada do... Ele pegou, assim, o livrinho. É, de signo, assim. Sim. Só que tinha o nome do cara que escreveu o livro. E tava João Bidu. E ele colocou o João Bidu, mas não tinha isso no roteiro. Ah, e ficou tá. muito mais engraçado. Sim, que sim. O João Bidu. Enriqueceu o conteúdo. E isso só é possível quando você consegue... É fazer com que as pessoas continuem contribuindo. Uhum. Entendeu? E isso realmente é difícil e é cansativo, mas é muito gostoso. As pessoas que você faz aqui, diz pra gente qual que é o, digamos assim, pessoalmente, qual é o processo mais demorado, qual é o processo mais trabalhoso de fazer? Hoje o processo mais trabalhoso é a cenografia, são os cenários. Então, isso porque os cenários, dentro do estúdio, o cenário é inteiro construído, como se fosse uma casa. Sim. Você vai construir uma casa, você tem que construir aquela casa inteira, até as paredes. É, esse é o processo mais trabalhoso, mas ele é o mais completo, inclusive. Porque, suponha, por exemplo, que naquela tomada você vai ter um casal sendo interrogado numa delegacia. É um casal, homem e uma mulher, sendo interrogado numa delegacia. Como que é essa delegacia? Essa delegacia é no centro da cidade, então ela foi feita em 1500 anos atrás, sabe? Tem os policiais, eles entram e colocam a arma na mesa, entendeu? Como que é? Isso tudo enriquece muito o vídeo, os filme, os né? pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Filmes mais ficção científica, mais sci-fi, ou até os recentes trabalhos de J.J. Abrams e Companhia Limitada, correto. Eles são muito mais fantasiosos. Você não tem um porta-aviões que voa, né? Não fisicamente real. Tá? Mas outros trabalhos mais antigos, né? ou mais pé no chão, como por exemplo os trabalhos do próprio David Fincher, ou os trabalhos de Steven Spielberg, ou até mesmo Jaws, né? Que é o Tubarão. Sim. Que é um filme até meio estranho, né? Mas quando você pensa, tudo lá combina, né? Aquele homem, ele só faz sentido naquele ambiente. Aquela ferramenta que ele usa só faz sentido naquele lugar, entendeu? E isso daí é a cenografia que trabalha, ou a direção de arte que trabalha. E esse dá muito trabalho. Físico mesmo, tipo, é erguer, é móvel, é levantar a parede, é bater tijolo, é... Isso daí é a direção de arte que faz. É o trabalho mais físico. Digamos assim, que é criar um universo e fazer esse universo ser funcional visualmente. Perfeito. E quanto tempo mais ou menos leva para se montar um cenário? Desde o mais simples até o mais complexo. O mais simples demora alguns minutos, algumas horas se você tiver transporte envolvido. Então vou ter que transportar um sofá, uma mesa, de algum lugar para cá. Aí esse tempo tá envolvido nisso, né? Porque alguém vai ter que fazer isso daí. Mas se tiver tudo aqui, se for usar só as coisas que tem aqui, é minutos. Tá? Os mais simples. Vou montar uma sala, vou montar um quarto, vou montar uma cozinha. E isso eu tenho aqui, alguns desses móveis eu tenho aqui. Então isso aí, ó. Assim a gente arrasta, coloca no lugar, tá filmando. Agora, se for uma coisa mais complicada, tipo, eu quero fazer a nave invasora do planeta Utah. Aí como é que faz? Aí demora mais. Aí demora mais tempo e o custo disso, com certeza maior. Malditos utaianos. É, eles são caras. Ou como sei lá, do nada, fazer um salão do Velho Oeste. Poxa vida, meu. Vou ter que... A gente tem um problema sério, muito sério, que às vezes aparece uma necessidade. Alguém que quer fazer uma coisa, um filme de época, ou uma série de época. Por quê? Porque está acostumado a ver em Itu a arquitetura de época. Sim. Uhum. Porém, não é fácil assim. Né? Você não tem, vou pegar um móvel vitoriano. Não, os antiquários todos têm custo envolvido. Aí. E daí muitos projetos morrem por isso. É, há uma dificuldade muito grande também dos produtores, né? Ele tem que entender que ele não está fazendo nada real, nada físico. Então é tudo fake. Uma mesa que ela aparenta ser uma mesa super robusta, ela é de plástico. Ela é de... Por quê? Porque ela só tem que aparentar ser robusta. E aí há uma dificuldade, as pessoas acreditam que as coisas têm que ser funcionais, têm que de fato funcionar. Não, elas não tem que funcionar, tem que pegar e realmente voltando ali, tipo, visualmente funcional, a gente precisa ser realmente funcional. Mas tá mudando. Há um tempo atrás as pessoas, principalmente por causa da Globo, colocou esse padrão, né? Uhum. Se eu abro uma torneira lá, sai água, sai mesmo, água porque mesmo. Tá tudo montado, energia, as tomadas têm realmente energia elétrica, coisas assim. Até as mesmas pias eram de mármore por causa de se o cara for colocar um copo, é muito mais fácil para eles colocar uma pia de mármore do que colocar o áudio na pós-produção. Na produção de cinema, não. Se o cara colocar um copo numa pia de madeira, na pós-produção tem tempo para colocar o áudio do mármore. Poc, entendeu? Vai poc, vai tim, né? Essas coisas. Mas... Eu sou pobre, moço, só vou fazer POC. Vai ser metal POC, madeira POC, mármore POC, POC. Eu tiro POC. Que pena. Eu tiro POC. Nossa, vai explodir a coisa. POC. Tá ótimo, tá perfeito. Os caras deu 3 metros pra mim, só foi POC. Outras coisas, né, quando se fala de grandes dificuldades é a orientação da equipe, né? Atores e tu bem servido de atores. Tá? Temos atores globais, vários atores globais, temos muitos atores muito talentosos em tu. Então estamos bem servidos. Mas equipe técnica a gente ainda está engatinhando. Está engatinhando. Por quê? Porque a equipe técnica é mais cara do que os atores. Treinar um ator, teoricamente, é relativamente barato. Agora, faz o cara aprender a mexer num software. Software, num... De edição. Numa câmera XYZ. Nossa. Acho que é mais complicado, né? Se você for ver, assim. Tem muito mais coisa, entendeu? Então, você precisa ter o elemento físico para ensinar o cara: ó, isso aqui é uma lente. Vou pegar uma foto para você mostrar: isso aqui é uma lente. Você vai falar: não é uma coisa, entendeu? Entregar na sua mão é outra coisa. É equipe técnica, mas está engatinhando, mas está crescendo, está surgindo. Como eu comentei antes, não está no podcast, às vezes a gente tem que aprender o suficiente para poder ensinar mecanicamente para outra pessoa. Sim. Então você vai mexer essa alavanca, quando o personagem falar Blabus, você mexe essa alavanca para frente. Quando ele falar Blabus, você mexe essa alavanca para trás. Por quê? Porque você entende o suficiente para aquilo lá gerar o efeito visual que você precisa. É lógico que você não quer fazer isso com todos, porque senão ninguém aprende. As pessoas precisam de fato aprender. Mas a curva de aprendizado às vezes é muito longa. E às vezes precisa com um pouco mais de urgência, né? Daí se a pessoa for muito funcional, bom. É aquele negócio que o Fabrício vive falando, eu não preciso de pessoa tão capacitada. Eu preciso de alguém que venha aqui e faça exatamente o que eu tô pedindo. É. Eu não preciso que você seja digno. Não, tem muita gente que diz, não, ah, mas eu acho que eu não sou digno de gravar o podcast. Cara, vem e grava. Pelo amor de Deus. Ah, mas não sei o que. Ai, meu Deus. Ai, Fernanda. E fica. Nossa, sei o que, não, eu não posso gravar, eu vou ficar envergonhado, eu vou travar, sei o que. Vamos gravar. Eu falo, podcast tem uma média de duração, sem essa média de ser, sem erro. Com erro é infinito, você vai ficar a vida inteira fazendo. Sim, a gente já ficou quase 4 horas gravando um podcast. É, não é bem comum. É bem comum. Eu fiz documentário. Documentário que eu precisava de uma reação do cara. Que ele dava aquela reação pra mim quando a câmera tava desligada. Eu falava pra ele de um determinado pessoa e o olho dele enchia de lágrimas, a luz brilhava. Nossa. Sabe, tudo acontecia. Eu falei, tá, eu quero isso, eu quero ver isso, eu quero que isso esteja no filme. Passar aí isso. Colocava a câmera, ele abaixava a cabeça assim, não falava nada. E aí, o cara tem vergonha. Falei, beleza, vou colocar esconder a câmera de um jeito. E vou colocar ele na posição que eu preciso colocar pra fazer. Não deu certo. Mas eu tentei. Mas não deu certo. Aí, e daí vai conversando com o cara. Tem que ficar realmente horas ali, às vezes, vários dias. Tipo, todo dia conversa uma meia hora. Sabe? Todo dia toca naquele assunto. Deixa ele estar confortável com você. Até que eventualmente ele consegue liberar aquela emoção daquele jeito, naquele momento. Logo que você tá imaginando, pensando ali. Eu tenho ouvido um outro podcast que tá falando sobre o filme Conta Comigo. Aí ele tava falando uma curiosidade de cena. Quem assistiu o filme lembra da cena do trem. E toda a tensão, toda aquela coisa. E aquela cena não saía. Não saía. A emoção que o diretor tinha não tava ali. E você tem que puxar o esquema da câmera, fazer tudo de novo. Pá. O diretor chegou assim: pega, fica plano. E começou a dar um esporro na molecada. Ó, tá vendo aquele cara ali? Tá fazendo isso, não sei o quê? Por vocês! Desde que começou, blá, blá, blá, mas quem tava no set, no ambiente ali, falou, meu, é real. Tava gritando mesmo com a molecada, não tava, tipo, fingindo, que tava, meu, estão se esforçando para que vocês façam isso, então se esforcem, para a molecada começou, entrou, roda isso aqui, vai, roda, e foi, a cena foi rodada mesmo, no empurrão mesmo, no blá, no momento, ele teve que criar uma emoção, vamos dizer assim, forçada, pra poder ter o clima que ele queria. Eu tive que fazer quase isso. No domingo nós fizemos um vídeo promocional do estúdio, né, Politeama. Uhum. E fizemos o web, o cinema e a TV. Fizemos separados em blocos. Aí no bloco da TV, o rapaz que estava fazendo a figuração estava só com um sorriso plástico. Não era real, não era verdadeiro. Eu vi uma vez, vai, corta, ação. Na terceira vez eu entrei no meio justamente pra fazer uma piada, fazer uma coisa engraçada, e ele. Uau! Deu uma baita de uma risada linda, mostrou todos os dentes dele. Eu falei, beleza, é isso que eu quero. Aí ele viu como chegar naquela emoção. O ator, ele tem que encontrar o caminho daquela emoção. O meio. É, eu não, ainda não precisei dar uma mas eu vou chegar lá. Porque a emoção que você precisava era inversa. É inversa. Justo. Eu não conseguia fazer o cara rir, minhas pedras são tão ruins que as pessoas iam ficar tristes. Né? Não concorda não. Meu neto, não concorda não. Tem um podcast que tem essa consciência. Ah, todo mundo que ouve podcast já sabe que as piadas são ruins. Tá bom, passar pra outra coisa, vamos? Vamos pro outro bloco, vamos, por favor, pelo amor de Deus. Câmera. A gravar. 1/4, primeira. A outra função na claquete é nos dizer informações úteis, mas pra isso é importante você entender a diferença entre scene, shot e take. Para facilitar a explicação, vamos imaginar a parte de um filme em que a atriz está numa casa, vai na cozinha, abre as gavetas e encontra uma maleta. Isso que a gente imaginou é chamado de scene, que é cena em português. É apenas uma parte do filme, como se fosse um capítulo de um livro. A cena é formada de vários vídeos pequenos, que por exemplo, teria o vídeo da atriz olhando a gaveta, outro vídeo dela pegando a maleta e um vídeo da cara dela para mostrar sua reação. Esses vídeos pequenos, os vídeos individuais dentro da cena, são chamados de shot. Por fim, temos também o take, que são quantas vezes você grava o mesmo shot até ele ficar bom. Por exemplo, a atriz pegando a maleta é um shot. A primeira vez que você gravar esse shot vai ser o take 1. Mas se por acaso a atriz errou a fala, você vai ter que gravar pela segunda vez. Isso vai ser o take 2. E assim por diante, se eu gravasse esse mesmo shot pela terceira vez, seria o take 3. Resumindo tudo, o filme é formado por scenes, que são formadas por shots e que são gravados em takes. É como se o filme fosse um livro, as cenas fossem os capítulos, os shots fossem as frases e os takes fossem as vezes que você reescreveu a frase até que ela ficasse boa. Andar! 1/4, vi quarta! Ação! Voltamos aqui no nosso bloquinho, nosso pequeno intervalo de meio segundo, coisa assim. E Débora tava com uma curiosidade aqui, pode falar alguma coisa pra gente? Fernando, Débora. Faz colapso. Então, eu tava comentando com os meninos aqui pra falar um pouco mais sobre a funcionalidade do estúdio em si, do local, ou como que ele, que assim, dando a teoria, agora mais na prática, a funcionalidade dele. Eu vou falar então dos três segmentos, né? E como que uma pessoa viria pra cá. Vamos dar mecânica ao alvo. Bom, no... vamos começar da web, mas o métier de vocês, né? Que vocês estão, o seu, vamos dizer assim, o seu telespectador é da web. Então, o da web, o cara viria para cá, selecionaria alguns itens para o cenário dele, ou traria o cenário dele, tá gravando. Não tem muito o que fazer aqui, porque qualquer lugar é cenário para ele, é fundo para ele. Eu posso escolher essa parede? Pode escolher aquela parede? Pode. Posso gravar em tal lugar? Pode. Então, tá bem aberto para ele. Hoje tá bem aberto. Para alguns programas de web que tem um segmento mais contínuo, aí eu reservaria um espaço para ele e falaria, olha, esse aqui é o seu espaço, esse aqui é o seu equipamento, é assim que você vai usar, você vai chegar, você tem o camarim aqui que você vai poder utilizar, tudo mais, tá lá. Por quê? Porque ele tem um continuado, um segmento. Então ele vai lá e tem um programa semanal, vamos dizer assim. Ele tem que ter pauta, ele tem que ter, tá bem mais completo do que só um vlog onde a pessoa fala para a câmera. Normalmente assim. Aí, pro cinema já é ainda mais, bem mais complicado, porque depende do projeto. Se for um projeto pequeno, é um curta-metragem da minha faculdade. Aí é um projeto pequeno, tem uns perdões que a própria universidade te dá, e a gente também reduz o escopo de tudo que a gente vai fazer. Então, em vez da gente ter a nave dos yutaianos, malditos yutaianos, a gente teria só o transporte deles, aí, entendeu? E daí faria o cenário de acordo. Para a TV, aí eu não vejo ainda um formato diferente de uma coisa mensal, sabe? O cara teria que falar, não, vou fazer programas diários e vou alugar a sala por mês, entendeu? Eu acho que porque isso daí também tem uma questão de liberdade dele, né? Ele pode vir filmar a hora que ele precisar, se ele tiver um plantão, ele vem aqui e já faz. Se ele tiver uma notícia que chegou de última hora, ele tem que ter um espaço livre, aberto para ele. Eu acho que tem uma questão da necessidade. Os programas web, né, seja web ou seja cinema, eles podem interromper o trabalho por uma, duas horas, né? Vão tomar uma água, vão tomar um café, fumar um cigarro, etc. E depois eles voltam, entendeu? A TV não tem muito essa liberdade, porque as restrições de tempo são significativamente maiores. Se não entrar ao vivo, não entra mais. Não entra mais. Entendeu? Então você tem que estar bem alinhadinho, você tem que estar dependente. Essa é a sistemática. A mecânica do tipo, o cara pode... Fala um pouco mais de mecânica para eu dar uma resposta mais... Tipo assim, se, vamos dar um exemplo. O Fabrício quer vir gravar. Ele tem que trazer um projeto batido, certinho, nas regras bonitas de projeto, digamos, que a prefeitura aceitaria. Ou ele pode chegar aqui, conversar com você e você vai montando junto com ele, vendo o que é melhor, assim, digamos, nessa parte. Eu prefiro que ele venha aqui com dinheiro no bolso. Aí, ó. É porque eu não sou da prefeitura. Então, essa é uma pergunta muito massa, juro, obrigado. Uhum. Porque se ele chegar aqui e falar, olha, meu, esse é o meu projeto, essa é a minha ideia, eu vou perguntar, mas está em aberto alguma coisa? Não, não, é esse o meu projeto. Eu falo, beleza, vamos produzir. Para mim é melhor. Sim. Sacou? Para mim é melhor. Porque a restrição vai ser o bolso dele. Porque você quer colocar a nave espacial de yutaianos aí? Vamos colocar, meu. Adoro. Adoro. Mas eu não quero porque eles são malditos. Tudo bem, a gente coloca só o fusquinha dele, sei lá, faz alguma coisa menor. O fusca eu quero porque o fusca é maneiro. Porque tem gente que pensa às vezes que por ser um estúdio é uma coisa mais formal. Aí, não. Tem que ter aquela coisa. Tem que ter aquela formalidade toda, excessiva, vim. O projeto está escrito em ABNT, tudo isso mesmo. Não, deve gravar, tentar. Eu eu, como engenheiro, eu gosto das coisas formatadinhas. Mas é o engenheiro Rafael falando, e não o administrador Rafael falando. Se você chega aqui com, sem formato nenhum, mas com bolso cheio, eu também vou gostar. Entendeu? Mas se você chegar aqui com bolso vazio e formato e bem formatadinho, não sei se eu vou gostar tanto, entendeu? Ele não tem o que fazer, o espaço ele custa. Né? É aluguel, energia, internet, telefone, nananana, tudo isso vai se. Pra quem ficou animado aí, ele não faz fiado, é isso que a gente quer falar. Não faz fiados, vem com dinheiro, vem, te prepara, prepara o coração e vem. É. Vamos falar, sendo honesto, a arte tem custo, é o que a gente vive falando aqui. A arte tem custo, não é reconhecimento, gente. A arte tem custo. Mas pelo que ele disse, cabe no bolso de todo mundo. Cabe no bolso de todo mundo. Não é assim tem, também. O espaço tem essa característica. Se você chegar aqui com um bolso mais raso, a gente vai te atender raso. Se você chegar aqui com um bolso mais profundo, a gente vai te atender mais profundo. Então a sala que a gente está hoje é a sala acústica. Ela teve um investimento muito maior para montar do que o espaço de vlog lá fora. Então fica claro que o vlogueiro que vem aqui, que tem um bolsinho mais raso, ele não vai fazer aqui dentro. E agora, se vir um jovem nerd da vida aqui, os caras já tem um trabalho mais longo, mais que o bolso dele está mais cheio, vamos fazer do libera a sala, vocês, vamos lá. Eu acho que é isso também. Eu imagino uma Kéfera vem aqui, ó. Vou fazer um vlog. Porra, adoro. Vamos lá. Chega aqui. Quer que eu derrube aquela parede? Partiu. Partiu, entendeu? Vai pagar por isso? Derruba a parede. Vou arrancar o teto, faço o que você precisa fazer. Ah, outra pergunta que eu tinha, porque isso daí foi conversando que me surgiram de perguntar. Faz videoclipe aqui também? Faz. Fazemos videoclipe. Uma das coisas que deu errado, na verdade, a gente, um dos setores era o de arte experimental. É, então você tem que ter realmente um espaço todo preto, que é um canvas do videomaker, né? O canvas do videomaker, a tela onde o cara vai pintar. A gente já tem as luzes coloridas, já tem os refletores, já tem não sei o quê. Só que a gente não tinha tempo de preparar o espaço para a gravação do filme, do vídeo, esse domingo. Mas temos um espaço, aliás, é o mesmo espaço do cinema, sim, porque ele encaixa do mesmo jeito e faz videoclipe. O que eu não tenho capacidade de fazer é a produção musical. Então ele tem que vir aqui com. Isso não tem que fazer, ele tem que vir com a música pronta. Entendeu? Sem dúvida, né? O mínimo. Assim, gravar o clipe, traz só música. Eu já entrei em contato com vários músicos, os caras estão patinando e não tem ainda o registro da música, não tem ainda a música produzida. É difícil. Por quê? Porque o cara tem que sentar, pesquisar, e tem que pesquisar. Gente, vocês querem registro de música? A Biblioteca Nacional faz isso. É só ir lá. Livro, música, desenho. Vai na Biblioteca Nacional, não custa caro. Agora que eu descobri que tem um negócio chamado registro módico, você manda o seu papel por menos de R$4, pelo amor de Deus. É fácil, o processo é bem fácil, você pensa bem. É só ter No Gucci, 50 anos de teatro, que foi meu primeiro documentário, a gente registrou duas músicas. Os músicos me direcionaram para o pessoal de Sorocaba. E todos os músicos que eu conversei aqui, tudo o pessoal não conhece, não sabe como é que faz. Ai, não tem que mandar uma carta pelo correio? Não. Você não manda carta pelo correio e dessa forma ela está registrada. Não. Tem que ir na Biblioteca Nacional, você manda a pauta, a tablatura, né? Isso, a tablatura. A tablatura, ou manda o fonograma, que é o arquivo MP3, Wave, sei lá, e daí isso preenche registra. Preenche o papelzinho, tem que imprimir o papel para preencher. Tem que imprimir papel, isso, eu tive que imprimir um monte de papel, fiz isso, tudo isso. E ela tá lá, a música é minha, posso usar ela onde eu quiser. Um ponto, esse negócio de direito autoral, só colocando rapidinho, é um ponto que eu e Fabrício já falamos e já pedimos infinitas vezes para um monte de gente fazer um workshop. Sim. Isso. Precisa, principalmente aqui em Itu. Tem um negocinho que pinga tanto para música, quanto para arte visual, quanto para livro. Porque ninguém quer, na verdade. Ninguém quer se envolver nisso daí. Porque é burocrático, é papel. Ai, que papel da arte, cara. Da coceira, sabe? Aquele arrepios que sobe. Aquele arrepiozinho que sobe. Não quero papel. Aí você fala pro cara, tem que assinar. Chama liberação de uso de imagem. Meu Deus do céu. Parece casamento, cara. Vai ficar horas depois desse dia ali. Imagine pra assinar o papel de registro da música. Imagina. É direito autoral e lei Rouanet. Duas coisas que as pessoas precisam falar mais, precisam ter mais conhecimento, que tá complicado. Sim. Aí acaba que deixa na mão de terceirizados. O terceirizado faz exatamente o que quer com o negócio, porque você não tem o conhecimento. Eu acho que mesmo que você queira terceirizar, você tem que conhecer. Eu acho que sim. Tudo que você terceiriza, você sabe fazer. tem nada que você vá terceirizar que eu não tenha conhecimento nenhum, que eu seja uma caixa preta para mim. A gente tem cansaço, né? Você tem estafa mental, mas isso não pode ser desculpa para você falar, não, tá, tudo bem, vou aprender, porque conhecimento não pesa. Tá? Você pode carregar ele para onde você quiser, ele fica com você, ele não gasta. Ele pode se perder não somente, mas ele não pesa. Até mesmo se você, tipo, ah, viu, esqueceu, mas depois você vai pegar pra reler, você acaba, putz, era isso, eu lembro, eu já vi, tem bastante coisa que é assim, né? É. Exceto andar de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Eu já tive andar de bicicleta, mas eu não sei andar de bicicleta. As pessoas falam um monte de coisa que é parecido da panda, igual andar de bicicleta, falam, mano, não rola. Não rola. Até eu, sei. Os outros exemplos. Vamos usar outros exemplos. É até igual mestrar RPG. É mais fácil. É mais fácil, olha que bonito. É um bom exemplo, assim, de coisa. Tá gravado. 1/4, terceira. Em algumas claquetes, você tem a possibilidade de dizer se a cena é uma interna, externa, se tem áudio sendo gravado ou se vai ser apenas o vídeo, dizer o nome do diretor, a data da gravação, tudo isso para facilitar o nosso trabalho. Todas essas informações que eu falei até agora são escritas na claquete para ajudar na organização do vídeo e facilita muito na edição. Caso você não tenha uma claquete profissional, não tem nenhum problema, pois tem vários aplicativos de celular que transformam ele em uma claquete de alta qualidade. Para usar é simples, antes do diretor dizer ação, escreva as informações corretamente na claquete, coloque ela em frente da câmera e perto do microfone, leia em voz alta as informações e aperte o botão para fazer o barulho sincronizar. Aqui estamos de novo, nós estamos aqui num fluxo tão bonito, nós estamos aqui de novo, novamente, mais uma vez, voltando para o nosso último bloco. A conversa tá tão gostosa, isso é legal, cara, a conversa tá tão boa, mas nós estamos aqui no nosso último bloco. Thiago, por favor, Machiri. Então, gostaria de perguntar o seguinte, quais foram as suas produções passadas, o que você está produzindo atualmente e o seu objetivo para o futuro, o que você deseja produzir? Assim? No passado a gente produziu diversos filmes documentários e de ficção. É, inclusive no ano passado, nesse ano a gente apresentou dois filmes lá no Cinefest Votorantim, o Borboleta e A Única Noite. O primeiro é um thriller de emocional, dramático, o cara quase se mata, uma coisa meio punk, de 3 minutos, é muito foda. E que eu fiz durante o curso de São Paulo, né? Fiz lá na Academia Internacional de Cinema. E o segundo é A Única Noite, esse é um thriller de suspense, terror, onde que o médico do além, o médico sobrenatural, mata todo mundo. É muito legal. Isso é maravilhoso. Pela tela, assim, uma coisa fantástica. E os documentários, que foi o Homem por Trás da Cortina, João Cervejeiro, e o Gucci, 50 anos de teatro. O Gucci, 50 anos de teatro, foi o meu primeiro documentário. Ele tem um documentário de 50 minutos que conta a história de um grupo de teatro ituano que existe há 50 anos. E ninguém conhece, sacou? Tipo, eu fui falar pro pessoal do teatro, mas nossa, Gucci, pô, eu participei desse grupo. Eu atuei lá, fui Jesus. Eu fui. Não. Sabe a Semana Santa? Os caras fazem a mesma peça há 50 anos. Fazem lá a Semana Santa, todo ano tem. E são pessoal muito pra cima, muito pra frente. Então eu falei, pô, como assim? 50 anos fazendo? Não. Sabe quando pinta aquela... Não. Desconfiança. Eu não faço a mesma coisa que eu fazia no passado. Por que os caras fazem a mesma coisa que fizeram há 50 anos atrás? Quem que é essa turma? O que que eles fazem? Quem que mantém essa turma? E eu fui descobrir isso daí. Eu descobri que tem muito mais do que só subir no palco e falar o que você tem que falar. É um amor, mas um amor tão grande pela arte que não é mensurável. Eles não ganham salário, gente. Às vezes nem aplauso eles têm. Porque não tem gente. Não tem gente, não tem público. Então, cara, é um grupo que ama demais o teatro. Todo ano eles produzem e, depois, não sei se foi coincidência, depois da apresentação do filme, lá no... de ter passado no jornal, de ter passado o filme lá no cinema do Unishop, onde hoje está o teatro, nós mesmos. Inclusive, todos eles participaram do Gucci. É uma loucura. Ele tem o Juliano Mazur, que está no meu filme. Foi entrevistado. O Alessandro Pi está no meu filme. Foi entrevistado. Porque eles fizeram personagens, cara. E é uma galera que, tipo, tá na... roendo corda, uma cota, entendeu? E agora, finalmente, meu, estão crescendo, porra. Palmas pra eles, assim. Nossa, parabéns. É, e daí, desse filme surgiu um curta-metragem, um documentário curta-metragem, que tá tudo bem, mas eu vejo uma poltrona, né, no Gucci, nas peças. Eu vejo uma poltrona, eu vejo um cenário. Quem que faz isso? Eles não ganham salário, mas de onde vem? Alguém pagou por isso? Pagou por isso. É, alguém fez isso manualmente. Você vê que não são coisas assim muito elaboradas, são coisas simples, mas são coisas que compõem a obra. Se fossem muito elaboradas, destoaria do projeto. É, a ideia também é que está bem dentro da casinha. Aí eu encontrei o personagem principal do segundo documentário, que é o homem por trás da cortina, que é o Sr. Celestino Cremasco. E hoje ele está com 88 anos. Na época ele estava com 87 anos. Agora você imagina um cara de 87 anos subindo uma escada de 10 metros de altura. Eu não subo numa escada de 10 metros de altura, cara. Também não subo, não. E viu? Assim, ó. De boa. Pá, pá, pá, pá. Subiu lá em cima, trocou uma lâmpada gigante e tal, não sei o quê. 87 anos. Nossa. Entendeu? Aí mereceu um documentário. E esse daí passou, foi a primeira participação no Cine Festival Torantim. Esse eu não dirigi, eu co-dirigi esse daí com o Maurício Pinguim. E ele vai ser apresentado na sexta-feira agora, que com certeza não vai ser a sexta-feira que a turma vai estar ouvindo esse. Hoje a gente vai ter que colocar a data. Se você está ouvindo esse podcast, você pode ver esse documentário em outros lugares? Vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube, tá recomendado, o link vai estar no post, não esquece, não perde essa. É. E aí eu co-dirigi com o Maurício Pinguim, o nome dele é esse, Maurício Pinguim. Aí a gente trabalhou bastante na edição e na montagem desse filme. Foi o primeiro trabalho de co-direção, e daí vem muito aquilo que eu falei, de você receber uma informação e trocar uma informação, só que agora você tem dois diretores. Um puxa para um lado, puxa para o outro, e isso daí é contínuo. E se não tivesse atrito, se um dos lados falar, faz isso. Ah, pronto, perdeu o filme. Perdeu, seja lá o que for que você está fazendo. Faz, se você ouvir ou você falar, faz do jeito que você quiser, perdeu. Tem que ter um certo atrito. Você não vai sair brigando com a pessoa, mas você não vai chegar e falar, tá, faz desse jeito. Tem que ser aquele. Tem que ser, tem que puxar. Se não tiver esse atrito, você não tem energia, você tá no comodismo. Bom, enfim. Aí a segunda participação, na verdade, a primeira participação do Cinefest foi o Homem por Trás da Cortina, e daí brotou essa semente do cinema, né? Como vou produzir cinema? E comecei a movimentar a inércia. Quem que está do meu lado? Quantas pessoas estão do meu lado? Eu preciso aprender a mexer na câmera, eu preciso aprender a iluminar, eu preciso. Isso é uma inércia. Isso é uma coisa que você tem que vencer. E é uma preguiça violenta. Porque é muito mais legal você chegar no set e falar ação. É muito mais legal você chegar no palco e declamar. É muito mais legal você apertar o rec e começar a gravar. Mas não, tem todo esse trabalho antes por trás e, cara. Tem que ter uma força de vontade incomensurável, assim. E que é onde eu estou no presente. Eu estou juntando essa galera. Então tem vários projetos surgindo. Vamos montar alguns programas de TV aqui. Vamos montar um filme aqui. Vamos montar uma série, websérie. Um sonho que eu tenho de montar uma websérie brasileira e não Porta dos Fundos. É legal Porta dos Fundos, bacana. Só que não está com média. Eu queria uma coisa mais dramática. E também não, como a gente diz, não tirou o alvo. Queria uma coisa mais densa, mais Dark Knight, assim, sabe? Mais pesada, mais escura. Enfim, tá? Isso está se construindo hoje. É o momento onde eu estou. Eu estou vencendo a inércia. Estou terminando de aprender muitos aprendíveis e seguindo. A partir do momento que esse negócio ganhou uma certa velocidade, mesmo, aí a gente vai para frente. Que é o futuro. O futuro é crescer o estúdio, mobilizar, montar uma indústria cinematográfica regional. A gente tem alguns exemplos de gente que tentou fazer isso no passado e deu certo. A gente não gosta de falar, mas o caipira brasileiro lá, o Mazarop filmou em Tu várias vezes, porque Tu tem potencial. E Mazarop era um personagem tipicamente regional. Tudo bem, não é o tipo de arte que nós queremos fazer. Vamos fazer um super-herói brasileiro. Quem que é o super-herói brasileiro? O Capitão Nascimento? Precisamos de um super-herói, um cara sobrenatural brasileiro. Quem que é o da unha lá? Do caixão. Quer dizer, vamos criar esse super-herói. Aí entrar em contato com desenhistas de HQ e pessoas que estão fazendo também na raça, na vontade. Meu, estão indo, estão arrastando. Então juntaram o mundo aqui no ombro esquerdo, juntaram o outro mundo e, meu, estão levando, entendeu? Isso não tem valor que pague, não tem uma coisa que falar, vou não fazer. Não, você tem que se envolver nisso daí, entendeu? Que é onde a gente está agora, a gente está vencendo a inércia. E o futuro é justamente produzir essas coisas que a gente tá plantando agora. Né? Eu tenho uma pergunta para você. Quais filmes, diretores, pessoas na arte do cinema que inspiram você, cara? Que eu vejo que você tem muito... Você tem paixão, tem aquela coisa que eu vou falar, a pessoa tem paixão na fala. Você sente o quão a pessoa gosta daquela coisa na fala dela. Então fala um pouco, gente, o que inspira? A gente costuma dizer que a sua lista dos cinco maiores tem uns 50, né? Eu acho que tem alguns diretores que não podem estar de nenhuma lista, não podem sair de nenhuma lista, que é Hitchcock, que não tem o que fazer, tudo bem. Visualmente pode não ser, não, mas o formato de contar a história do cara é animal, genial. O próprio Mazzaropi, pela representação na história, ele é profundo conhecedor da arte. Ele não é o cara que só que era o Matuto, não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Tem o Steven Spielberg, tudo bem, é um pouco mais hollywoodiano, mas o peso que ele tem no cinema. Que ele carrega. E você vê as sequências dele, os planos sequências que ele traz para dentro do filme, ele te coloca numa condição sem igual. Você nunca viu um cara que tem aquela capacidade de te colocar numa história. Você tem um plano de sequência dele que tem às vezes 20 minutos e você está conectado ali, entendeu? Sem um corte, não tem um corte, mas tem tanta coisa acontecendo. Você é vítima da história, você é, no começo você é vítima da história, depois você se torna testemunho ocular da história, depois você se torna complacente com a história, depois você, não, agora eu sou motor girante da história, que eu tô gritando pra tela falando. Isso é muito legal, muito não tem que, é não tem que parar. Tudo bem, é meio pipoca, mas Steven Spielberg tá na minha lista. É David Fincher, que é o recente trabalho dele com House of Cards. David Fincher, que, meu, a fotografia dele não tem igual, assim. Acho que ele usa o mesmo fotógrafo sempre e acertado. A mensagem da linguagem visual, como ele muda do Seven, dos Sete Pecados Capitais, e que a coisa fica presa dentro de um quarto escuro, né? Um quarto do pânico. E House of Cards, a linguagem visual é totalmente diferente. É outra linguagem, e é David Fincher, você consegue ver o estilo ali. Isso é muito, muito bom. Tudo bem, algumas pessoas vão me chamar de piega, sei lá, mas Michael Bay tá lá. Assim, quando ele é o primeiro a fazer uma coisa, até que é legal. O primeiro Transformers foi legal. Foi legal. Entendeu? Tipo, todos os outros depois disso você não precisa mais, mas o primeiro até que foi legal, né? Mas, ver explosões na tela, aquela coisa... Cara, fantasiosa e tal. O cara vai trabalhar com o Michael Bay, já vou juntar pólvora lá. Vai ter explosão. Vai ter explosão, entendeu? Michael Bay entra. Bom, enfim. Essa é a minha lista de diretores. Tem muita gente, tem muito diretor brasileiro. Uma galera que tá produzindo curtas, que tá produzindo experimentais. Essa galera não pode ser esquecida. Ela tem que ser lembrada. Porque é dos experimentais que nascem as influências. Um curto experimental, tem até muita piadinha na internet. Um curto experimental pseudo-intelectual. Se vocês procurarem, vocês vão ver lá, tem muita piadinha na internet. Que é brincadeiras de como você fazer esse tipo de experimento. Só que o experimental, ele é para isso que serve. Ele traz uma novidade visual. Entendeu? Ele injeta uma coisa nova, ele contamina você com outras influências. Se você é um cara que está acostumado a assistir Globo e novela das seis, sacou? E você vê um experimental, você realmente não vai achar legal, porque está muito distante. Mas se você já está no mundo visual, está recebendo essas informações, você, porra, tá, todo o resto é ruim, mas só que esse trechinho aqui desse cara foi... Será que não dá para incorporar isso na minha história? Porque isso aqui foi legal, me deu um sentimento bacana e tal, não sei o quê. Isso é muito legal. Então, só que precisaria, essa ideia precisaria de várias horas para expor assim com os diretores. Tem um cara, Fábio Ock, de São Paulo, ele é um diretor mais de teatro do que de coisa. Ele foi o primeiro cara que eu vi que integrou audiovisual, que seria câmeras e microfones, mas no teatro, entendeu? Então, os atores são operadores de câmera e ele tem duas ou três gruas no meio do palco, assim. E o público assiste tanto a peça quanto o que as câmeras estão filmando. É um conjunto de influências visuais e audiovisuais. Não tem em outro lugar, entendeu? E se você vai conseguir conquistar isso daí, sim, assistindo um... Malhação, sacou? Não. Malhação não tem nem... Você precisa dar uma crescida nisso daí e se procurar essas influências. Ativamente, eu vou lá, beleza, o que um maluco tá fazendo aqui, entendeu? Sim, sim. Procurar, vasculhar. Pessoas, eu quero pedir pra vocês, se tem algum, quer falar alguma coisa, pode falar, por favor. Não, eu tava falando que no caso da arte do cinema em si, ela é muito de garimpo. Parece que não é tão ativo assim, mas não é tipo só o que a gente vê ali, tipo, lançamento, cinema, todo mês. Não, a pessoa tem que realmente... Tem muita coisa. Muita coisa pra olhar e a pessoa deveria querer um pouco mais coisas nacionais, é o que eu penso em relação... Porque a galera vê muito pra lá e não olha tanto aqui. Uhum. Ou mesmo aqui, regional também. É, mas é só assim, com o cinema nacional mainstream, né? De grande público. Né, vamos combinar, entendeu? Tipo, se você pegar os trabalhos lá do IASPF, todos eles são iguais. A mesma linguagem visual, sabe? Uhum. Aquele... A sátira do Tropa de Elite. Ah, tá. E aquele que é, são... O Copa de Elite, né? Copa de Elite. E aquele, mas chama, o concurso. A única diferença é que o Copa de Elite tinha alguns absurdos visuais, né? O cara joga xixi no outro, um pênis gigante na tela e tal. Mas as piadas eram bem parecidas. Sim, a parte textual e os personagens eram arquétipos. Não tinha, não. Tá, eu nem sei se o concurso foi dele, mas o ponto é sempre a mesma fotografia. Você pega um frame de um filme nacional, você fala, é nacional. Não precisa, você conhece, não precisa de muito. Você não precisa de muito. Você cara. É estranho até quando você vê uma fotografia diferente. Paciência, esse filme aí é o quê? Nacional? Porque você ouve o pessoal falando. Aí você fala, não, mas esse áudio aí tá parecendo dublagem. É. Aí você vai ver a imagem e o áudio, a pessoa tá falando com elas, aí tá bom. É, entendeu? Filme nacional que me encantou, teve dois, que daí já é mais pro adolescente, que é aquele Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Eu me apaixonei por aquele filme, eu assisti, porque, meu Deus, que filme fofo, e reassisti no mesmo dia duas, três vezes. Meu, incrível. E Confissões de Adolescente, o mais recente, que teve o mais antigo e o mais recente. Eu acho que o pessoal deveria procurar esse tipo de filme pra assistir, porque é muito tocante, a mensagem que passa é bem legal. Eu me encantei. Os trabalhos daquela diretora lá, esqueci o nome, gente, desculpa, se não vou lembrar nem. Que horas ela volta. Nossa, a história, é uma história que, quando você fala, é uma história tediosa. E ela te conecta toda hora, você tá interagindo com ela, você fala, tá, o que ela vai fazer? Não, eu entendo que ela não sabe, eu sei. Quero ajudar aquela senhora, você fica conectado de alguma forma com a tela. Isso daí eu acho muito legal. Mas eu esqueci o nome. Só eu quero. Não, você falou que o Carnaval no Regime das 10 fez uma ligação muito louca na minha cabeça. É, a gente já lembra do Esquenta, é a mesma coisa. Não, não, porque o Regime das 10 é uma baita atriz, cara. Parece que não. Porque os pornô chanchada que ela fazia, então, e de repente ela tava. Que horas ela volta, você fala. Que horas que ela volta, Esquenta, os 7 gatinhos, isso aí. Ué. Né? Péricles. Nossa! Na minha cabeça vem Esquenta, já é com o Péricles automaticamente. É, Esquenta não é nem a. Nem ela, é ela. É o Péricles primeiro. Não, mas ela é uma boa atriz, não. Muito boa, ela é uma boa atriz. Sem saber. É um bom filme. Eu pedi pra vocês, pessoas, uma indicaçãozinha de filme. Pra quem tá ouvindo, falei, pô, todas conversas, cinema, pau. Pô, que não. Não sei se é que é nossa, mega cult. pá, não, até o trash, eu sou a adólogo. A Débora barra Fernanda barra pessoa já tá com ódio de mim já, porque eu só falo disso. Eu só falo, não, Cinderela baiana. Cinderela baiana. Eu não superei a Cinderela baiana. É incrível. Aquilo ali é um nível. A melhor cena de luta do cinema universal, cara. Nossa. A melhor cena é da cobra. A cobra entra na casa, o maluco fala, não tem condição, essa casa tá cheia de buraco, a cobra tá passando ali. É normal, mas ali o buraco, tá não buraco. É? É muito bizarro, muito bizarro. Cinderela baiana, tá aí. Essa dica eu vou pegar, eu vou assistir. Não faz isso. Vou assistir, não, agora eu quero, justamente porque você não gostou. Se eu começar a falar todos aqui, tipo, vai, vou jogar uns três só pra trapacear. Tem o Rubber, o pneu assassino. Mano, dá uma maravilha. Eu gostei do meu. Nossa, como você assistiu isso? Cara, é, cara, tem como? Tem. Como que é? Não tem o nome, coisa. É a Camisinha Assassina, é um filme. Mano, noir, meio com um cara, com um detetive italiano gay. Fechou. É esse o sentido. É o plot, né? Essa é a e tem uma camisinha realmente que mata a galera. Foi mal. É. Fechou. Se você assiste, você fica assim, ó. Espardezinha na sua casa, né? Dá uma fetal, dá uma tremenda. E que eu fui saber que essa camisinha assassina foi baseada em uma HQ. Então existe a história em quadrinho. Que eu vou porventura achar em algum lugar e vou tirar foto no Instagram do catador. Ele tá lá, cara, eu não nem vendo. Ai, que Deus. Mas por favor, Rafael. É, eu recomendaria Charlie Chaplin. Que também é um dos diretores, mas só que o público não tá afim disso hoje, entendeu? Porque é uma coisa mais rápida, né? Mas eu recomendaria Seven. Seria massa. Faz uma cota que não passa na TV, faz um tempão que tá meio esquecido. E tem Morgan Freeman e Brad Pitt, de um jeito que a galera não conhece. Sim. A pessoa não sabe como o Brad Pitt faz aquele papel, ele era novão naquela época. Meu, fantástico, o filme é muito, muito denso, muito, muito bonito. Atenção, faz um paralelo entre House of Cards, o primeiro episódio de House of Cards, não é os últimos, não, o primeiro episódio, o piloto, e o Seven. Você vai ver a evolução do diretor, como o diretor, como ele se desenvolveu. Você nunca sabe quando que a câmera ela é operada manualmente, quando ela tá no tripé ou quando ela tá numa grua. É impressionante, nossa, velho. Você fala, mano, isso daí eu não sei como o cara fez isso. Tem umas cenas assim, que eu falo, mano, tá, o cara tem um stead, uma dolly, um tripé, tudo no mesmo lugar, velho. E tudo sendo manipulado tão habilmente que você realmente não deu mensagem. Diferente de Birdman, que a câmera, você sabe, ela está na mão de alguém. Sim. Birdman eu ainda não assisti. Não, assista, é muito bom. Mas é uma definição de estilo, assim, eu achei um pouco desnecessário, não achava necessário fazer daquele jeito. Eu achava necessário muitas cenas serem daquele jeito. No filme inteiro me fiquei cansado. Na boa. Não assisti. Já fica, mas assista. Não dê spoiler nenhum. Por favor. Não dê spoiler. Só que o pessoal quer contra spoiler. Mas eu tenho recomendações de canais de YouTube, que é uma coisa que tal, que pega mais pro público, que não vai, baixar o torrent e tal, demora muito. Vai assistir o YouTube, né? Que é mais rápido. Sim. É um canal canadense, que é o Every Frame a Painting. Já tem as legendas em português. Você clica lá embaixo e já aparece a legenda em português. E esse cara é top, assim, muito bom. Tem um vídeo dele que tem mais de 500 mil visualizações. Cara, bom. Filmmaker IQ, que também esse é norte-americano, mas é um cara que explica de onde vem as fotografias e tal. E o Pipocando, que fala de cinema, tá sempre dando lista lá e tal. Eu acho legal. Pelo menos se você não conhece, pelo menos você começa a conhecer, de repente desperta a curiosidade pra você jogar no torrent, sacou? Acho que pra isso que o Pipocando pra mim serve pra isso. Eu clico lá, você assisto e falo, putz, verdade, né? Tem esses malucos, o Sideshow Bob, né? O Kevin Smith. O Kevin Smith. Filme do Kevin Smith, tal, aquele gordão lá, fumante e tal. Meu, o cara. Molocão, lá vamos assistir de novo, né? Eu paro Pipocando e vou pro torrent. Tadinhos. Thiago, por favor. Ah, não tava assim. É, cara, aqui é tipo minha avó. Vai, ó, quem quer comprar? Não sei. Uma recomendação. Assistiram Colina Escarlate ou vocês? Eu assisti não. Colina Escarlate, recente, saiu no cinema faz pouco tempo. É um filme que mostra que ator bom não faz filme bom. É, tipo, não recomendo. Eu recolhi, né? Não beija, tipo. Mas se tiver curiosidade, pode ver com cataram o Loki ali, mano. Pegaram ele e falaram assim: tá amassado, tá com uma lata do lixo. A moça da Alice, não é isso? A moça da Alice também, uma judiação. A menina parece que nasceu pra ser tacada no. Eita, assim, rapidinho mesmo. O que é tão zoado assim? É o ritmo da história? Sem muitos detalhes. A história mesmo que você vê que tem um potencial muito bom. É muito bom o potencial. Começa aquele. Imagina aquele livro que começou assim, ó. No alto, e você fala, nossa, mano, se for explorado do jeito sem, meu Deus, o que fizeram com o filme? Aí, tipo assim, você vê um negócio muito escroto que eu não posso contar o que é o ápice do filme, mas você fala, porra, mano, tem isso no filme. Que é o negócio do quarto lá? Não, é um filme ser de família. Ele é de família? É um filme bem de família. Nossa. Bastante de família. É zoado demais. Eu tenho essa opinião com o Quarteto Fantástico, mais recente. Ele, pra mim, opinião, não vai, digamos assim, dividir em três atos. O primeiro ato ele vai legal. Sim. O meio do segundo ato ele, pum. É a mesma coisa. Desaba e vai descendo. Desce. Ué. O Quarteto Fantástico ele seria bom se não fosse Quarteto Fantástico. Qualquer outra história que ele contasse encaixada. Se não levasse o nome Quarteto Fantástico, é o mesmo. Sim, o Quarteto de Quatro Amigos com Superpoderes. Isso. Talvez seja mais legal. Super Amigos ali. E ganhava mais dinheiro. Que Quarteto Amigos. Eu nem só assisti, tipo, vocês assistiram? Um Quarteto Fantástico novo, não? Não. Pô, não. Novo assisti. É, porque o público também não assistiu, né? Então você vai dar spoilers pra galera. Assim, nossa, é que dá um ódio com certas coisinhas assim. É, tipo assim, é que a Marvel ela tem um jeito de fazer filme. Ela introduz o personagem, ela desenvolve o personagem, tem a trama, finaliza o personagem. Agora, eles quiseram fazer isso no filme de uma hora e pouquinho. Então, introduziu o babá morrer. Foi bem isso, tipo uma introdução muito longa, sem necessidade. Ele foi personagem se você já conhece. É, tipo, que. Agora, tá, vamos pensar no desafio do ator. É. O cara vai fazer o coisa. Meu, eu não quero fazer. Todo mundo já conhece coisas. Ou um cara que vou fazer o novo Iron Man. Vamos supor que não seja mais o Robert Downey Jr. Vai fazer um Iron Man. Eu não quero fazer, velho. Não quero fazer, velho. Ele já fez. Esse personagem é assim. Agora eu quero fazer um novo Coringa, velho. O Esquadrão Suicida, velho. Já ia aí, foi tipo o melhor Coringa dele. Cara, olha contra quem ele tá, velho. Contra o Jack Nicholson. Sim. Foi o último Coringa. Pensa nisso, cara. Pensa e ele conseguiu superar o nível de galera dar o bonequinho do Heath Ledger pro Jack Nicholson assinar. Eu já vi imagem disso. Nossa. Foi muito foda. Não tem o que falar. E Jack Nicholson como Coringa tá fantástico também. Tá fantástico também. O cara tá muito bom. Mas, mano, chega um cara cheirado no set lá, todo louco, incorporado. Mano, seria o Coringa Robin? Aquele lá? O Jet. O novo. É, o Jet. Tem a teoria dele que ele seja o Coringa Robin, né? Que é o Coringa já morreu, só que ele leva o caminho do Coringa, né? Do Batman. Tem o legado, né? É, tem o legado. Porque eles deixam o Robin maluco, não é isso? Isso, deixaram aquela... Batman vs Superman. Tem a roupa do... Não é nem Robin, né? Asa Noturna. Não, da Asa Noturna. Você é piada. Você assistiu o Batman vs Superman? Não, mas tem a roupa do Robin. Não, mas tem no trailer. Aí você não esparra pro carro. Não, mas tem no trailer. Tem no trailer. Eu lembro, porque eu vi no trailer. Mostra o uniforme, tá? Você errado, Fernando. Todo mundo viu Batman vs Superman só assistindo os 30 trailers diferentes do trailer. Você é o filme inteiro, amigo. Vamos conversar. Não vem falar pra mim. Olha, juntou os trailers, você viu o filme? A mesma você coisa viu toda a luta, né? É uma coisa de assim. Por isso que eu me abstive de todos os trailers. Mesma coisa com Apocalipse. O único filme que eu falo que eu vi o trailer foi o Deadpool, porque eu não aguentei, eu tava com aquele negócio. O Deadpool precisa, necessidade. É, o Deadpool foi muito bom. é um negócio que é falado de competir, que é o do Homem-Aranha. Eu achei que o espetacular Homem-Aranha não deu conta do outro por conta do rosto, embora o filme fosse melhor. Então, cara, tem uma galera que gostou mais do filme porque parece que tá mais fiel ao história de quadrinhos, mas eu gosto mais do primeiro, dos primeiros, justamente porque faz mais sentido na minha mente lógica, entendeu? Tipo, o cara foi picado por uma aranha e ele desenvolveu os super sentidos, inclusive ele lança teia. Tipo, mas eu sei que a galera fica até ofendida quando fala isso. Não! Porque o Homem-Aranha, ele tem um lançador! Eu vi! Tipo, os caras testemunham ocular, eles estavam lá quando o Homem-Aranha foi picado. Sabe? Não, calma, galera. O pior é quando fala assim, não, mas sai do braço dele. Ah, que conveniente, não, a aranha sai do bumbum dela, não sei o que, não sei o que. Não, cara, não é conveniência, é prático. É só prático, imagina. Você acha que o cara vai sair correndo, pulando o prédio, vira de ponta cabeça e vai. Não, imagina o cara, vou prender você, bandido, vira a bunda e vai soltar a teia. Mano, pô, que sacanagem. Pô, velho. Muito mais conveniente. E ele tem dois aqui, vai sair um lado só. Mano, vai ser bizarro, meu amigo. Pensa um pouquinho, é prático. O lance do pedindo dele, eu acho que fazia sentido, cara. Sim, só mais em dúvidas, fazia mais sentido primeiro. Mas o primeiro e único Homem-Aranha, os outros dois, digamos, eu não gostei. Não. É o primeiro Homem-Aranha foi meu. Eu tenho o terceiro. Só o terceiro. O segundo ainda vai. Ainda tem o Chan ainda. Eu achei parado demais. Só tem duas cenas de ação que mostram o trailer, eu achei o filme parado. É que nem o Homem de Ferro 2, a primeira vez que eu assisti, eu achei aquele filme horrível, intrincado. Depois que eu assisti Os Vingadores, eu fiquei assistindo, nossa, que filme da hora, porque fazia todo sentido. Vai se unindo, né? Vai se conectando. Aí o povo, eu tô meio louco, porque só o Homem de Ferro 2, o Homem de Ferro 3 é um dos filmes mais assistidos. Sim, sou, mas aquele filme foi maravilhoso. É muito bom, porque tem um arco do personagem, tá terminado ali, né? Só que a crítica fala, não, que lixo. A crítica fala, que lixo, o povo fala, uou. Eu acho que vale mais um pouco que deu mais dinheiro e ficou. Sim, sem ser uma dúvida. São 10 críticas aqui e 1 milhão de pessoas. Não vale muita coisa. Não vale muita coisa, cara. Tu fala, fechou. Crítica não dá dinheiro, cara. Parece que eles estão ali pra fazer o desgosto de quem produziu um filme. É, tipo, o terceiro filme, o ápice do Homem de Ferro. Fala mal. Mas realmente foi legal. Eu gostei, então, eu gostei disso. Quanto as armaduras explodindo? Esse universo, ele é bem desenvolvido, né? Um universo que não é tão sci-fi. É, mas já o universo sci-fi jogaram caqui em um monte de coisa, né? Jogaram caqui no Star Trek. Não. Jogaram caqui no Star Wars. Assim, o último filme do Star Wars até que é bom. É muito espetáculo e tal. É a mesma história. É a mesma história dos outros três. Aí, tipo, tem coisa pra caramba pra falar ali. Os caras tinham oportunidade de desenvolver o personagem muito mais. Aí colocam o Darth Vader emo. É o Philip Smith, né? Entendeu? Convenceu. Não convenceu porque a gente não viu o rosto dele quando ele tá bravo. É verdade. Porque ele não tem a cara de bravo, sacou? Ele parece um elefantinho. Eu não sei porque, a primeira vez que eu vi aquela mão, pai parece um elefantinho. É. Nossa, ele é meio de fulão, né? Tipo o personagem mesmo. Ele fala assim: eu vou terminar o que você começou. Coitado, só que o Darth Vader já tinha acabado de brincar. Ele pegou outro, pegou. Ele foi eletrocutado lá pelo outro, jogou pra um. Ele já tinha acabado ali, já. Não tinha. Pra ele já teve o começo, meio e fim. É aquele negócio. Lá é mal interpretado. Se a máscara respondesse, falava: Fera, você tá atrasado, cara. Por favor. Na verdade, era a máscara do Rubinho Barrichello que tava. Ele só assistiu o episódio 1, 2, 3, achou que pegou fogo e morreu ali. Então, eu vou continuar. Não assisti os antigos. Nossa, imagina. É estrada. E o JJ, que é o diretor do filme, também, fez um reboot do Star Trek que meio que não convenceu, tá ligado? Uhum. Tanto o primeiro Star Trek, eu concordo na necessidade do reboot. Sim. Os atores já estavam tudo morrendo, já estavam de andador e tal. Não tem o que fazer, o pessoal vai ficar envelhecendo, mas a história continua nobre, a história continua bonita. Vamos pegar essa história, mas não, vai lá e coloca Barrados no Baile na. Dentro da nave, tá ligado? Bom, enfim. Ah, tem outro filme também. O que eu não recomendo foi o Colina. E o que eu recomendo é o Clube da Luta. Boa, Clube da Luta, boa. É Muito bom. Muito bom. E você fica louco no final. Meu Deus do céu, como isso, cara? É. Que, na hora que ele começa a ligar, aí você liga. Pelo menos pra mim, né? Daí que eu liguei e falei, ah, meu Deus, rapaz, cara. Fica, rapaz. Sim, velho. Nossa. Soltou só as inteligências juntas, né? Parece. Era David Fincher mesmo que fez Clube da Luta? Era, né? Não sei. Acho que foi sim, cara. Eu acho que foi. E é mais um exemplo de diferenças de linguagem visual. Uhum. Clube da Luta é um filme totalmente diferente de Seven. Seven. E, mano, é o Brad Pitt, é o mesmo ator. Daí você fala, o cara não faz só par romântico com a Angelina Jolie, tá ligado? Ele faz outras coisas também, sabe? Ele fica adotando criança. Né? Não fica adotando criança. Mas a pessoa vai pro inferno, não sabe por quê. Chega lá, eu já tenho a moeda já. Lúcifer. Ah, e série também. Lúcifer. Uma série, nossa, muito bom. Eu não cheguei assim. Lúcifer. Pelo menos eu achei. É sensacional. Eu não vou ficar falando, não. Série que eu tô assistindo hoje é Silicon Valley. Essa é uma série nerd. Você fala, não, Big Bang Theory é nerd. Não é nerd. Não, é. Nossa, não, que Silicon Valley. Silicon Valley é nerd. Os caras, esse, meu, muito top. Silicon Valley, só isso. Eu assisti essa série. Só isso, só isso. Então. Eu estou só na guarda do hiato de um ano, Doctor Who e. Só. Doctor Who também é jogar com aqui, né? Da primeira temporada o cara joga lá e morre, né, velho? Aí, bom, beleza, morre o cara tem que ser trocado de tempos em tempos. Nossa. E tô nesse, assim, tô na guarda de. Preacher, pra falar que Preacher vai sair ou já saiu no tempo desse podcast, pode ter saído, o tempo é mutável. O Dr. Who já ensinou isso pra mim. Preacher, que eu tô esperando, que a HQ é muito boa e eu quero que o padre encontre Deus, cara. Fechou. Essa é a mensagem, que o padre encontre Deus. Acabou. Deus. Cara, muito massa. O padre do balão já fez isso, não dá certo. Depois a pessoa Depois a pessoa vai pro inferno. Não sabe por quê. E tu? Você pessoa, recomendação. Recomendação de filme? Deixa eu pensar. Eu vou reclamar. É recente aí, tá no cinema pra quem quer ver. Eu vou recomendar o Mogli, porque tá linda a fotografia do filme. Tá lindo as músicas. Ah, o Mogli tá lindo. Eu assisti o Mogli quando eu era criança e tive uma reação. Eu fui no cinema, assisti o Mogli agora. Tive outra reação. E foi mais incrível que a primeira. Leva seus filhos, leva seu pai, leva seu avô, leva sua amante, leva todo mundo pra ver o Mogli. Leva sua mãe. Leva sua mãe sua junto amante. Com a sua esposa. Pra assistir o Mogli. Pô, pessoal, pra você ver sessão como... de cinema tem energia, tá ligado? Por que eu tô indo? Pra você ver como o Mogli junta as pessoas. Exatamente. É uma junção, assim. Muito fofa, eu recomendo. No final, sua esposa e sua amante vai estar brigando com você. Pela pipoca. Nossa. Acho que o Mogli que eu recomendo e pra recomendar, eu recomendo também. Hoje eu quero voltar sozinho. É muito lindo o filme. Tudo bem. Deixa em volta, você vai. É nacional, vale a pena. Não deixa a história que parece ser principal te levar. Assiste, que é muito bom. Eu posso recomendar um outro brasileiro? Porque eu gosto do filme. Deus é Brasileiro. Eu gosto do filme. Deus é Brasileiro. Oxi. Abriu o frame lá, não, é brasileiro. Exato. Mas eu eu gostei do tudo, do tema assim, retratado assim, pra Deus, mas Deus também não tá muito aí pra todo mundo. Vocês só me enchem o saco, vocês pedem tudo pra mim. A cena do Venom é a melhor, cara. É, não escrevia, tá muito bem. Aí o cara fala, escrevia mal pra caralho. Eu fiquei enrascando mal no cara, véi. Mas isso não. Não, foi o Do dia 7, antes do dia, assim, né? E tem lógica, né? Deus, ele sabe que eu ia escrever mal, mano. Filme nacional que eu falo pra ninguém assistir é aquele homem que desafiou o diabo. muito ruim do Marcos Palmeiras. Vou assistir, não. Não, não, não, não assisto. Quando alguém, quando o pessoal de fora pergunta pra mim de filme brasileiro, eu falo do Auto da Compadecida. Auto da Compadecida. É um dos poucos filmes brasileiros que eu falo. Matheus Nascimento. Como que fala? Nastergaard. Você consegue ouvir falando, mas você não consegue falar. O nome dele. Nastergaard. Nossa, aquele personagem meio... João Grilo. Aquele personagem eu achei muito foda. É como que eu acho que um Jack Sparrow brasileiro seria, sacou? Tipo, ele especa, ele do cangaço. Especa, depois é do cangaço. Você, não, você tem uma certa dúvida da sexualidade dele. Uhum. Você, daí, de repente ele vai na mulher. E de repente ele sai desbunhecando. Meu, esse é um tipo de Jack Sparrow brasileiro, assim. É. Muito Johnny Depp, bom. Né? É, tipo, ele é o Johnny Depp brasileiro. E depois você pega o Nastergaard fazendo Cidade de Deus? Cidade de Deus fez. Cidade de Deus não fez. Ele fez o rapaz. Que... É outro personagem, é totalmente outra pessoa. Nossa, diferente do Johnny Depp, que ele leva. É. Ele puxa o Jack Sparrow. O Jack Sparrow tá com ele em tudo agora. Então, né? Fez, deu depois certo. Depois do Jack Sparrow. Existe o Johnny Depp antes do Jack Sparrow e existe o depois. Né? Tanto é que o Chapeleiro Maluco. Eu acho que não. Existe o Johnny Depp antes do Jack Sparrow e o Jack Sparrow. Ai, que sacanagem! Aí o Jack Sparrow começa a fazer outros personagens, sacou? Se você ler, provavelmente tá escrito lá: Jack Sparrow como. Vai estar, mas você não sabe, é assim. O documento dele lá não é mais Johnny Depp, é Jack Sparrow. E ele chega no restaurante, senhor Sparrow. Jack Sparrow. Tipo, não sei o que lá, Jack Sparrow, né? Nossa Senhora. Capitão. Capitão. Senhor Jack Sparrow. Capitão. Então. Entendeu, mano? Ele tá muito nessa. Eu tentei assistir aquele filme que ele faz, O Amigo do Zorro. Não dá, né, gente? Então, né? O Tonto, né? É. Faz o Tonto. Não dá. Não dá pra levar o filme. Eu não consegui assistir. Depois das críticas, esse foi o caso de que as críticas me afastaram do filme. Que normalmente as críticas ruins me aproximam. Só que eles usaram imagens do próprio trailer, sacou? Uhum. Aí eu falei, não, tem que ser muito ruim. Porque se os caras estão criticando, usando imagens do próprio trailer, porque... Os caras não, ficaram sangue no zóio mesmo de detonar o filme. Primeiro que o Zorro não é pra ser outro Zorro, é só um. Tá bom? O Antônio Bandeiras de Zorro não tinha que fazer isso. Não, Antônio Bandeiras também vai subindo o cavalo dentro da dor, cara. É, já. O filme lá mostrou já que tá velho. É, né? Do cara logo. Os mercenários. Ah, e outro filme também super pipoca, até gostosinho de assistir. Mercenários, cara. Não tem que ter responsabilidade nenhuma. Assistindo Rambo. Você tá vendo um filme de brucutu, né? É, brucutu. Ali é sem compromisso. Você assiste pra ver tiro, morte, né? E coisas absurdas. É. Porra, e pá. Igual o Chuck Norris falando na situação da cobra, né? É. Todo mundo já conhece. Motivo pelo qual assisti Mercenários. Tem o pai do Chris. Não foi por outro motivo, tem o pai do Chris. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado, né? Terry Crews me motiva a assistir filmes. Meu pior que o bicho é bom, cara. O bicho é muito é louco, bom. Até pra propaganda. As propagandas, né? Os outros pais, ele tá sendo. Porra. Fala sério, cara. Porque eu não gostei, legal, cara. Eu não gostei de terem dublado ele nas propagandas que eles estão colocando na televisão brasileira. É. Tipo, só coloca a legenda lá e tem que aprender. Reforça a leitura do pessoal. Não. A dublagem não fica. Não fica merecida. O dublador pode ser bom, mas não chega no término. Nunca, o cara tem todo um trabalho de ator ali que, pra gerar aquela voz, gerar aquelas intonações. E perde até um pouco da piada. Ela se perde na tradução e se perde um pouco na interpretação do cara, que é outra. Você vê na TV e fala, tá, legal. Aí você vai no YouTube, procura. Ah, ficou bem melhor. Tá bem mais a característica dele. Agora sim. Isso é um fator complicador para as coisas que a gente faz aqui no estúdio também. Porque muitas das referências que a gente tem é norte-americana. E a gente assiste filme ou legendado, sem legenda, etc. Sim. Pra receber tudo, toda a informação que ele dá. Aí os atores, eles não têm essas influências, né? Então como que você entrega pra ele um coisa? Eu lembro do personagem aqui do Sociedade dos Poetas Mortos, que se matou e tal, não sei o quê. Não. Porra, puta personagem, meu. O Robin Williams nesse filme. Mas você não quer falar do Robin Williams, você quer falar do aluno dele, o cara que se mata. A motivação do aluno ter se matado. Porque como diretor, você precisa dar... Meu, o cara não sabe. Você fala que muita gente nem assistiu, coitado. É. Aquele do cara que é Jumanji. Jumanji. Da hora que... Da hora do filme. Aí muda pra Jumanji. Tá, lembra, Dani? Não é esse filme. Não é esse filme, mas pô. Então, você sabe que é ele. Então, é o outro filme. Cidade dos Pedras Mortas foi um filme que me fez chorar. Pô, certamente. Certamente. A hora que eles levantaram, eu vi. Toda vez que eu assisto esse filme, eu aprendo uma coisa diferente. Eu assisto diferente, não tem o que fazer. Muito bom, Sociedade dos Poetas Mortos. E aquele lá, Procurando Forrester também, achei fantástico. Encontrando Forrester, mas não é com o Robin Williams. E com o Robin Williams, que ele faz com o Matt Damon, que ele é um cara de rua, morador de rua, que rouba o TCC do Matt Damon na faculdade. Aí eles são obrigados a conviver por um tempo, tá? Esqueci. Eu também descobri o nome. Até veio, tipo. Black. São os italianos. Eu preciso pegar, assistir esse filme de novo. Muito bom. Fazendo uma lavagem cerebral na sua cabeça. São os italianos, malditos. Você gostou dos italianos? Muito bom, cara. A partir desse podcast eles vão aparecer uns nos outros. Não, tipo, vai aparecer. Johnny Depp. Tinha o podcast antes dos italianos, daí os italianos. Agora sim. Cara, o seu filme. É um filme que você gosta muito, porque você não recomenda. Qual é o filme que eu gosto muito? Câncer. Eu não vou recomendar o Culpa das Estrelas, gente. Porque se eu falar, assistam o Culpa das Estrelas, a galera vai falar, Culpa das Estrelas, é manjado, mas assistam a Culpa das Estrelas. Quer ver um filme bom pra você assistir? Assista com outros olhos. Que eu li uma resenha, inclusive, muito boa do filme, muito recente. Foi tipo semana retrasada, eu tava lendo. Nem era uma resenha, bem dizer, era uma matéria. Falando de 500 dias com ela, na visão da Summer. Que foi um cara que assistiu o filme pela terceira vez e pegou pra ver, não a visão do cara. Do Tim, mas pegou do Tom. Pegou pra ver a versão da Summer na história. Que desde o começo, ela fala a verdade e ele vai se iludindo. E o jeito que a resenha mostrou, você vê isso desde o começo. Então vale muito a pena. Reassista 500 dias com ela. Não xingue a Summer. Se você nunca assistiu, não faça que nem o nosso amigo Hulk, que me xingou de um monte de nome depois que assistiu o filme. Não fica no canto chorando. Já recomendei duas vezes já 500 dias com ela. Essa é a terceira vez que eu recomendo. Assistam. Mais um? Não, acho que o do cachorro japonês lá. Né? Não, já que a gente tá falando de pessoas que morrem no final, eu falei, não, por que não animais que morrem no final? Aí eu falei, animais Free Willy, mas Free Willy não morre no final. Não, vamos matar um cachorro. Não tem coisa mais triste que matar. Marley e eu, tá ligado? Que mata o cachorro, velho. Não, Marley e eu não, assisti uma não, vez. Não mata o cachorro, mata o dono do cachorro. Né? Marley e eu, o cachorro morre, né? É. O outro. Como é que chama? Sempre amigo, sempre. Do cachorro, sempre ao seu lado, uma coisa assim, né? Uhum. Que é do cachorro do... Que fica esperando o cara na porta da estação de trem. Ah, tá, isso daí. Sim. Esse mostrado é abasado. Esse cachorro é... Ele tem até a estátua do cachorro. Hachiko, né? No Japão, né? Ele tem a estátua dele. Esse cachorro do Japão aí... É Japão, cara? É Japão. Tipo, você acha que aqui no Brasil tem isso? Ah, até nada. Daí o argumento narrativo que não faria sentido nenhum, a não ser que fosse baseado na história real. A hora que aquele japonês vai falar com o cachorro, ele fala em japonês. Uhum. Por quê? Não tinha motivo nenhum pra falar em japonês. O cachorro não lê japonês, velho. Entendeu? Mas só que isso daí é mais um negócio. Por que ele tá falando em japonês? Pra lembrar que a história é Japão. É, então. Detalhe ali, tá ali, tipo, mano. Ó, japonês, cara. Tipo. E muita gente fala, que esse japonês tá falando com o cachorro? Muita gente fala isso. Tem japonês no final da conta, nada. Faz sentido. Aí você parar pra pensar, o cachorro, o verdadeiro cachorro, passou por isso ouvindo toda a história japonesa, porque ele vivia lá esperando e o povo passando falando japonês com ele. Uma partezinha no filme não vai fazer diferença. Aí seria massa na história real ter um cara em inglês chegar lá. Hello, dog! E começa a falar com o cachorro, mano. Ele é muito ansioso. Muito aleatório, né? Britânico. Britânico. Cara, toda. Sotaque britânico. É sotaque? Bonitinho, é bonitinho. Lucifer tem Lucifer com sotaque britânico dele é fofo. O que mais no filme que o pessoal morre no final, assim, pra ficar todo mundo chorando lágrimas de... Morre no final? É. Foi coisa que morre no final, eu lembrei de Titanic, um negócio ainda mais escroto na minha escola. Porque o Titanic, o filho de uma égua morre em cima do cocando a mina na porta. Yeah. E depois, cientificamente, dava com cocaína ali junto, mas de boa, a cena não, tem que ser twist, vamos lá, vou morrer, bora. Aqui acabou, cara. Aí. Tá gostoso, nossa! Aí vai morrer. Ah, Jack, onde é que eu vou morrer? Meninada, de um lado. Os caras fizeram colocar uma TV de 20 polegadas pra escola não interessa escrito Titanic. Primeira escola é certa. É, mandaram bem, campeão. Aí, beleza. Aí, tipo, quem tá prestando atenção, tá, eu também, e tal. E eu tenho um problema. Se eu tenho uma mulher chorando próximo a mim, eu choro também. Não importa o motivo. Puta, bateu o pé na quina, tá chorando. Bateu o pé na quina. E o Jack foi morrer aquela hora. Aí começou a gurizada. A Jack morreu, ah, verdade, que bonito. Pera, não para, mano. Aí a molecada, amigo meu, atrás, tá chorando pelo Titanic. Tá chorando pelo menininho. É. Nossa, velho, virou a zoeira do mês. Você recebeu bullying emocional aí, você tá dizendo. Você tá falando agora pra todos aqueles que estão te ouvindo nesse momento, falando, vocês me bulinaram naquele dia, é isso? Eu já tô dizendo pro povo pra não chorar perto de mim se for mulher, hein? Eu aconselho a toda mulher que vier chorar mesmo, se lamentar de Fabrício. Aí fica dois dois no meio da rua. É, Caeste. Misericórdia. Filme de gente que morre no final tem aquele lá do menininho picado pela beira, meu primeiro amor. Meu primeiro amor. Que depois alguém inteligente fala assim, por que não fazer o meu primeiro amor? Dois. Meu segundo primeiro amor, né? Todos os meus primeiros amores. Não, né? Eu falo dois e não tem você. Aí, não tem o menino morre, é isso? É, ele morre. Ah, tá. Aí no dois, então é o sobrenatural. Sobrenatural. É tipo ghost. É tipo ghost. Aí, ghost? Aí, ghost. A ghost. Mas ele não morre no final, morre no começo. Mas morre alguém no final também, né? É. E ele mesmo também morre no final, só como que ele vai pro céu. É, ele já morre. Ele realmente morre. Então é uma. Quase. Foi assassinato, né? Assassinato não, foi? Foi. Eu não lembro, cara, mais assassinado, cara. Ele é assassinado, aí durante o filme todo ele tá no meio termo. No final ele morreu de verdade. É. Você sabe, pode dizer, não chora no começo, chora no final. Sabe o que eu assisti de Ghost? Ele morre no começo do filme, a mulher está fazendo barro, beijou, pegou. Acabou! Foi só isso que eu ouvi do filme. Tem mil anos, eu sempre vejo. Ele morre no começo, a mulher está fazendo barro. Não, mas fala a verdade, que cena mais marcante, entendeu? Até quem não assistiu o filme conhece a cena dela fazendo barro, é clássico. Então, acho que se forem conversar com ela hoje, vão ficar olhando pra ela e falar, nossa, você fazia barro, cara, que é? É a única coisa que eu assisti. É a Sandra Bullock, né? Não. A Demi Moore, né? Demi Moore. Grande Demi. Linda Demi Moore. E tem aquele filme do Flashdance, que eu assisti. Antes do Flashdance, deve tomar umas coisas de espírito e tal, ó. Poltergeist e Os Casos Fantasmas. Os Casos Fantasmas antigos? É, os antigos. Esse é o novo. Vai sair o novo. Vai sair com a equipe feminina. Até perguntar sua opinião. Eu não gostei de quem tá fazendo. Ah, porque ela é tipo daquelas atrizes que não decoram texto. Ah. E é legal. Como ator, eu falo pra você, é muito gostoso. Você incorpora o personagem, deixa o personagem falar, tá, não sei o quê. Mas como diretor, eu falo pra você que é um problema muito sério. Porque você só tem um. Né? Se não consegue pegar de outro ângulo, ele vai falar a mesma coisa, vai falar do mesmo jeito, não. Mas enfim, e daí fica muito editado, a edição fica muito evidente, você perde raccord, perde arte. Você fica só uma exposição do ator. Entendeu? Aí eu tenho minhas ressalvas, mas vamos ver como é. Então, tá uma opinião mesmo assim, tipo, todo mundo tá com o pé atrás das Caças Fantasmas, eu vou. Agora, no começo do ano a gente fez um podcast sobre a lista de filmes do ano, eu fiquei meio assim de, talvez eu vá, não, agora eu vou. Eu vou pra conseguir qual que vai ser. Não, é preciso, a ideia foi muito boa, foi genial, entendeu? A ideia foi genial, colocar mulheres ali, eu gostei muito. É, espero que o arco seja um pouco diferente do arco dos originais. Os originais, que os homens se transformando e tal, coming of age, né? Eles não são mais meninos, agora são adultos para ficar velhos, né? Então, que é esse é o arco deles, que nenhum deles conseguiu completar esse arco. Espero que elas não sejam um arco da menopausa, né? As mulheres entrando na menopausa. Acho que seria um pouco mais mulheres tomando a frente mesmo. Seria muito legal. Acho que seria mais nessa pegada, assim, não. É, seria mais bonito se ela dá uma... A cena mais típica, né? Uma mulher tampinha, assim, de 1,30m, sacou? Dando lição de moral num cara grandão de 1,80m, né? Todo mundo adora ver essa cena, né? A cena do trailer, antes, eu vou depois passar pra minha recomendação, que a gente vai ficar meio apertado de tempo já. É, sendo do trailer aqui no mar, eu falei, mano, eu vou ver. Primeira vez que eu fui, eu falei, eu vou assistir filme. A mina me chega, pega, coloca a outra no chão, tem um espírito dentro da outra mina. Ela abre a mão, eu não lembro o nome da atriz, a atriz negra do quarteto ali. Ela abre a mão e não sei o que, sai, não sei o que, pá. Ela dá um tapa que joga o espírito longe. Eu falei, mano, com um exorcismo num tapa. Mano. Enquanto o padre tá lá, vendo a menina na cabeça. Era só chamar essa mina. Não sabe de nada, inocente. Era só chamar essa mina, nossa. Subiu, blá. Ela dá um tapa tão servido na cara da mulher, pá. Nossa, dá de costa de mão. A que vem de palma, puf, o espírito solta assim, pof. Véi, era isso que eu tinha. É, o TMZ vai fazer isso, certeza. Vou fazer sketch, certeza. Tá lá a menina lá do Poltergeist, não, do Exorcista, lá girando a cabeça, entra a mulher lá e dá um tapa nela, gira um monte de vez a cabeça assim e vai embora. É muito rápido, cara. É muito rápido. Tipo, Rochelle, meu, bateu tanto em você que você vai ficar branco. Aí ele passa, tá. Esse mosquito você pegou? Pegou o mata ele! Ei, esse barulho! Ele tá vivo. Deixa ele, né? Ele quer viver, deixa assim, ele. A maioria dos desenhos antigos parece assim: é um mosquito que incomodava o personagem, ele sai correndo e vai com o estrapó. Capota, quase se morre por causa do mosquito. Até o Saitama, o One Punch não consegue matar um mosquito. O cara, ele dá um soco, ele é muito rápido, ele é tudo. O mosquito começa a encher o saco dele, ele sai até fumaça da mão, ele abre a mão e o mosquito sai. E aí, tipo, você ouve ele usa todo o poder dele, né? Tudo. Ele na varanda, assim, você ouve ele aparecendo num lugar, aparecendo em outro, dando os tapas, ele não acerta o mosquito, né? Precisado mal, né? Acho que o pior é que esses mosquitos são baratos, né? Comentário, vi uma matéria hoje que o roteirista do Dragon Ball pediu desculpa. Pelo filme. Não, não aplaudi esse roteirista, tava mais do que na hora, ele pediu desculpa. Demorou alguns anos. Não achei tão ruim. Como experiência audiovisual, eu achei relativamente bom. Assim, eu não espero chegar lá e assistir alguma coisa perto do mangá ou perto do desenho. Sim. Se eu quisesse assistir, eu assistiria o desenho, eu leria o mangá, eu quero ver uma coisa diferente, sacou? Aí eu vi um adulto se comportando que nem um retardado, falar, ah, legal. Mano, o cara mexe, o cara. Joga vento nos outros, sabe? Sacou? Tipo. É diferente. Ainda não faz com a bunda, sabe? Senão seria mais escroto, mas de resto, cara, não foi tão ruim assim, não. Acho que o negócio de se falar de caça fantasma. Olha, pode acontecer, cara. Pode acontecer. Não tá ligado com a imaginação humana? Aí eu lembrei do Independence Day, que vai ser aí. Vai ter o ressurgimento. Aí os caras falam assim, ah, parece que a história vai ser baseada no filho do Will Smith. Não, que Will Smith não! Mas o filho dele vai ser o filho dele no filme. É verdadeiro. Nossa, eu tô com tanto medo de fazerem o Super Choque e colocarem ele, mano. Nossa, eu também tô com medo. Se botarem ele pra ser o Super Choque, eu sou uma das pessoas que não vai no cinema e ainda fica chorando. Que é um coitado do rapaz, né, cara? Ele não tá lá, né? Ele não tem lá dentro, não tá lá. Ele não nasceu pra isso. O Will quer botar, parece que o Will tá querendo botar dentro dele. Acho que é ele que tá com meio forçando o caminho da E o Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. Da hora, né? Ele sai, então. Só que ele é muito. O porte dele, né? É. Ele é muito maior. Skill, né? Ele é muito grande perto do. O Virgil é um. Vírgula, assim. É, o Virgil é um magrelo de 16 anos, tipo o Homem-Aranha. Seria pegar um moleque da idade do Homem-Aranha pra fazer. Sim. Só que nem o filho do Will Smith não serve pra aquilo. Seria que ser tipo um. Tecnicamente fazer com um adolescente mesmo, né? Pegar um adolescente mesmo. Seria sensacional fazer. Um moleque que tá saindo também. Porque eu acho que não é bom. Que é o super-herói que mais merece um filme atualmente da DC. Talvez o irmão do do Tyler James. Que o Tyler irmão do Tyler James é igual. Verdade, ele é mais novinho, né? São bem mais novos. Ele tem os irmãozinhos que fazem pra Disney, né? As séries lá. Eu não sei. Ou mesmo o menino do High School. O menino do High School mesmo que eu tenho tão vindo. Pessoas, vamos lá. Recomendação. Já fechou. Ah, é assim? Você já falou a sua, né? Não quero falar não. Então. Não fala, mas que recomendo? Fala aí. Eu queria falar só o último, então, que é Jogos Mortais. Só que o primeiro. Só. O primeiro não tem 2, 3, 50 milhões. Jogos Mortais. Eu achei muito fotografia. Curta é legal. Como curta. Ah, tá. Porque como experiência audiovisual, experimental, bacana. É o cara que vai lá e começa a matar todo mundo em série, aí eu falo, tá, tudo bem, faz outro filme. É, o primeiro filme pra mim é fofo. Tá, não fofo, dentro da mão. Eu não sou um psicopata. Não. Talvez você seja. Quem sabe. Você quer brincar no jogo? Quer jogar um jogo? Eu quero jogar Caribe. Nossa, Porto Rico? Porto Rico. Caribe? Mano! Porto Rico. Como é que é o nome daquele filme que todo mundo acorda, tá num círculo, aí vai morrendo. Acorda, tá num círculo. É, todo mundo, tá num círculo. Tá um monte de gente, assim. Quem você tem que votar, quem vai ser quem o vai, próximo? Eles vão olhando assim, aquela pessoa vai morrendo. Eu não assisti esse filme. Cara, tá no Netflix. É tenso. Filme. É tenso. Aí sim eu falo, ó, a experiência audiovisual, fantástica. E quem curta também desses caras. Esses dois caras, esses são sacrificados. Ele, cara, falou do YouTube aqui na hora, eu falei, mano, como dois flash rapidinho, vai no YouTube, tem lá, Quarteto Fantástico, tem o Quarteto Fantástico de 1994, acho que 94. Meu, aquilo, você vai achar o filme recente, é a coisa mais linda do mundo. E pra quem vai, dezembro vai ter Doutor Estranho. Tem Doutor Estranho de 1970, 80 e coisinha. E bolinhas. Aquilo também. Doutor Estranho com aquele bigode fininho. Tá estranho. Tá estranho. Tá uma delícia. Só que é da hora. Tipo, eu, como gosto desses filmes, eu acho bem maneiro. Pra você ver o trabalho que as pessoas fizeram pra tentar trazer aquilo e falar, mano, vocês falharam? Falharam, com mas pouco, puta. Com pouco recurso. Com né? pouco recurso. Na época não dá. É tipo. Eu gosto até de Doctor Who, a série Doctor Who. Um pouco mais antigo, porque eles tinham pouco recurso e eles tentavam fazer uma coisa sci-fi e viajar com ideias. Tempo, espaço, cara, pouco recurso. Com muito pouco recurso. O ataque dos vermes malditos. Nossa! Massa demais. Sai da terra. Era um verme só. É, muito bom. Era um verme só. Todos os vermes eram um verme só. Fantástico. Nossa. Eu não consegui acertar. Depois teve um, dois, três, não teve? Dois. Nossa, não. O dois era ainda bom. Bom, ainda eu não cheguei no momento aí, não. Assim, você tem que entrar descompromissado, entendeu? Que nem assistir Mercenários. Você não vai lá esperando uma grande arco de personagem. Não, não. Tem negócio de tomates assassinos. É. Tomates assassinos é maneiro pra caramba. Fiquei sabendo. Eu vi no Jovem Nerd lá. Olha só, bom, cara. Eu vi no Jovem Nerd no comentário. Tipo, eles deram sorte, né? Eu tava tendo ataque do tomate, parece. O helicóptero deu pau. E decidiu cair. Eles filmaram. Coincidência. É o tomate, cara. Eu também o It do It. Stephen King. Tem o filme, né? Muito tempo, acho que é 4 horas. Tem o filme? Tem os caras fazendo as experiências assim. Quero saber quanto tempo eu consigo deixar as pessoas dentro sem se matar. Entendeu? Sei lá, 4 horas de filme. É velho? Não, é meio velho. É meio velho, mas eu achei bem maneiro. Agora eles acham aquele lá do Misery, eu não consegui terminar de assistir e não consegui terminar de ler. Eu vejo assim. Tava me dando agonia. Porque nem o dia que tava eu e o Thiago em casa, que eu achei a maior burrice do SBT. Quiseram passar, lembra, tia? Quiseram passar o Redfield, o McCoy e tudo. Passaram toda a série. Foi acabar às 5h30 da manhã. Tava eu e o Thiago assistindo. A gente começou a assistir às 11h30. Pra acabar quase 5 da manhã. Porque passaram a série toda depois eu filmei 2h50. Que beleza. Outra coisa que é. E eu tava prestando uma atenção. O Thiago tava. Então, olha lá essa cena. Eu já vi isso aí. Eles se matam. Nossa, que legal. Que é um filme muito bonito. E o Boyhood? Vocês assistiram o Boyhood da infância, da juventude? O filme foi gravado em um espaço de 12 anos. É. Nossa, espaço, foi no espaço de 12 anos. Não vi muita coisa assim. O pessoal falou, ah, puta filme e tal. Não é que não. Não, porque a história. Não é canabrasqueta. Também é um filme que você tem que ir com outro compromisso, entendeu? E quem reconheceu a Brastemp nessa propaganda tá vendo pra caramba, desculpa. É. Não é canabrasqueta. Fala, ó, vai ter um filme só pensando. Brastemp. Começou a ver. Ah, desculpa aí, novinha. Eu sou nova. Por isso que eu tô falando. O mais novinho desse rolê é ele. É, então eu sou o mais adolescente. Sim. Malhação. Eu tô pra ator Malhação, né? Que é aqueles adolescentes de 16 anos que, tipo, uau, o personagem tem 16 anos, mas o cara tem 22 e tá fazendo o moleque. É, tá de aparente. É. Eu trabalho com idade aparente. Tem um menino e uma menina daqui no domingo. Eu jurava que eles tinham, tipo, 16 anos. A menina tem 24. Nossa. E o rapaz tem 21. Idade aparente. Uhum. Pô, me deram 25 na escola. Eu fiquei mal feliz, mano. Mas o problema é que você vê que o cara tem os 22, 24 anos. Tem rugas, tá ligado? É, então. Tipo aquele maluco da Hannah Montana, que tinha mais de 30, tava fazendo irmão adolescente. Nossa. Eu achava esquisito, eu falei, ah, sabia que tinha alguma coisa ali. O irmão da Hannah Montana? Ah, o irmão dela, nossa, tem mais de 30 ali. E a velha, desse jeito, louco, eu não sabia. Isso não é pessoal, eu achava que ele era esquisito só. Ele é estranho só. Pronto. Só tem defeito. Esquisita, quem achava esquisita era Blossom, cara. Nossa. Muito esquisita, cara. Toda vez que colocava ela de lado assim, eu olhava. Rapaz. Que isso, cara. Meia tela, hein? Aí agora ela tá no Big Bang Theory, né? Ela é mestre, né? Ela fez mestrado. Sim. Só que ficou de lado, é meia tela pro nariz, mano. Maluco. Eu gostava, né? Não, tipo, só é um negócio. Eu assistia também, de boa, mas ficou de lado, malandro, acabou. Pior que a época que eu assisti, eu era pequena, depois eu não vi a reapresentação. Eu perdi. Punk, a levada da breca. Nossa. Isso mesmo. Vou gravar um sobre um décima. Galera, Bom, então, não sei como é que vocês estão aí. Então, aqui, estamos aqui hoje reunidos. Não, estamos aqui para casar ninguém. Mas estamos aqui para terminar nosso podcast. Rafael, você quer deixar algum recado? Mandar para papai, mamãe, Xuxa, quem você quiser. Eu quero, cara, por quero, favor. Eu quero mandar um abraço bem forte a quem está assistindo, quem está ouvindo a gente. É muito comum a gente ter podcast que a gente fica, deixa ele lá falando enquanto você está, sei lá, lavando roupa, fazendo outras coisas. Sim. Esse não, esse é o podcast que você tem que meio que curtir com a gente, sacou? Acho que essa é a grande sacada desse podcast. Foi assim, foi muito colaborativo, muito legal. Então é pra vocês, esse é um grande abraço. Venham visitar o Estúdio Politeama. Traga a sua ideia, traga o seu projeto e vamos realizar. A gente está aqui para produzir o que você precisa. Lembre-se de trazer o bolso mais profundo. E vamos que vamos, moçada. Estamos aqui prontos para resolver qualquer que seja a sua necessidade. Mesmo que você tenha o bolso mais rasinho. Beleza. Recadinho? Recado rápido, agradecer ao pessoal que tá me dando um mega apoio com a ajuda para conseguir as coisas pro meu ateliê. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que têm me procurado, que têm participado ativamente, inativamente, que tá dando apoio. Pessoas especiais que vêm e mandam mensagem, eu queria agradecer muito de coração. Obrigada, que o Bicho Distante tá dando muito certo e é graças ao apoio de todo mundo. Porque eu não tô fazendo sozinho, tem muita gente ajudando. Queria mandar um abraço especial pra Sheila da Pixels Crochê, que veio domingo aqui pra Itu, trouxe minha touquinha, essa minha touquinha linda, maravilhosa. Que ninguém tá vendo, mas ela é linda. A realidade bate assim, que ninguém então, tá vendo. Eu queria mandar um beijo pra ela, agradecer de coração a touquinha e falar que pra vocês curtirem a página dela. Vão lá, curtam, Pixels Crochê, ela faz tapetinhos nerds, tem da Samus. Tem de tudo que é personagem, mas o da Samus eu vi. Você enfiou a propaganda no meio. Enfiei a propaganda no meio, porque eu sou assim. É isso, só isso. Obrigada, gente. Beijo, amo vocês. Faz colocaçãozinha. É verdade. Curtam o Bicho Distante no Facebook, Snapchat Bicho Distante, Instagram Bicho Distante. Procurem Bicho de Estante, não Bicho Distante. Não Distante, de Estante. Agradeço a Fabrício, porque tá me aturando aqui na nova temporada. E nova temporada! Thiago? Gostaria de agradecer a Xuxa, né? Cara, ninguém agora tá dia. Se não fosse ela, Nossa, eu nunca ia saber o que ela era. Hilarilarie. Então, E também ao Fabrício Pinta por ter me convidado pro podcast aí. Obrigado. Participar. Obrigado. E gostaria também de pedir para que visitem o meu canal. Oh, YouTube, que agora tem vídeo. É, agora tem vídeo. A última vez que eu gravei o podcast não tinha vídeo no canal. O canal ele tava parado uns 4, ele já tinha sido criado faz uns 5 meses, assim. Só que não tinha vídeo. Mas agora tem. O outro tá menor que o canal do Catadores, que é tal. Tá entendendo? Eu tô vendo nada, tem 2 vídeos lá, eu também não tava assim. Gostei. Tá igualado de vídeo, você tem 3. Então, visita lá, coisas do Thiago. E é isso aí. Então é isso, pessoas. Facebook do Catadores, Facebook do Beijo Distante, Facebook do Estudo Politeão, Facebook do Thiago. Você tá louco, né? Gente, vagabunda não vai adicionar, não. Tá avisado? Se vagabunda quiser adicionar, o bagulho fica louco. Você manja que isso é propaganda positiva. Para com isso, Fernanda. Vagabunda não. Ó. Já ainda não tem Facebook pro canal, então. Então o canal do Thiago. Isso aí, todos os links que a gente citou aqui vai estar tudo no post. Sem comentário de vagabunda no YouTube. Para! Disse. Fernanda tá engraçadona. Fernanda não para. Não para, né? Tá absurdo, né, Rafael? Cara, eu só tô observando. Sabe? Tá bem. Na verdade, eu nem ligo, que é vagabunda, manda nudes, manda pra mim também, eu vejo também. Tá, manda pra mim também, ué. Oxi, aí, tô aqui, eu tô. Não, é só pedir assim, cara. Abaixo. Como se mandasse, velho. O pior é que pede como se mandasse. Manda mesmo, eu vejo tudo. Acessem nossas redes sociais, venham todos os canais que foram citados aqui. Vão atrás dos filmes. Vamos ver um pouco mais de cinema, não só o cinema blockbuster, vamos atrás de filmes mesmo mais cultos, vamos atrás de outros filmes mais legais. Vou falar, você entendeu, rapaz? Fala, sei que você quer falar. Como se os filmes mais populares não fossem filmes agora. Ah, não! Tipo, mais filmes mesmo, mano. Então, todos eles são filmes. Filme mesmo, cara, filme mesmo. Isso é camisinha assassina. Aí, ó, isso é filme! Isso é filme! Vai ser Sharknado, cara. Nossa, olha que. Tem. Até eu adoro esse filme. Arrepiou do dedinho pra cima. Eu saí indignado. Eu saí com uma cara, tipo, saí estupefato. Estupefato. Comentário. Rapidinho. Cumprem isso. Você pode fazer um comentário no post do podcast. Comentem no post, manda e-mail para e-mail. Para o e-mail. E-mail, catadores de relíquia, @gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Mas comprem Stalker. É um livro. Entendeu? Então é isso. Muito obrigado a quem ouviu. Muito obrigado a quem ouviu. Muito obrigado a quem está no cinema ouvindo a gente. Mentira, ninguém vai estar ouvindo a gente no cinema. Que ouva em qualquer lugar, no banheiro, com sua amante, como Débora sugeriu. Ouça com a sua esposa. Com a sua esposa. Se puder, os dois juntos. Ou faça dê download em 2 arquivos e faça cada um ouvir uma vez. Porra, que da hora. Passa pro seu filho, pro seu vizinho, pro seu gato, pro seu cachorro, pro seu periquito. E muito obrigado, valeu e bye! Tchau! Porque eu fiz tchau, moçada. Porque eu fiz sinal pro gravador também? Falou de mim, ó, o sinal do gravador. Valeu! I've never seen anything like that before. And with any luck, I'll never see anything like it again. No! Play it again. Oh, right.